É, e a gente tem que falar do Godzilla também, né, cara? Que não, eu sei, mas eu só falo pra você. Eu sei, calma. Ah, desculpa, tu quer falar de já robô aí. Já falou 500 aí, vezes do Godzilla, a gente vai falar do Godzilla, calma. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vai arranjar o que fazer da vida, né? É isso aí, cambada. Estamos aqui para mais um podcast Whatever. Aqui é o Freuder. E estamos aqui hoje com a ilustre presença do senhor Marcelo Soares, que nunca aparece quase, não é isso, Marcelo? Aqui eu só sou um construtor de robôs. E de novo, todo podcast, o mesmo time. Agora o senhor Rafael Rodrigues. E vamos quebrar tudo, né? E os nossos leitores sempre surpreendendo a gente, sempre nossos ouvintes. Por isso que eu falo que o Ariel tem um nível, rapaz, de ouvintes incredible. Recebemos uma sugestão muito legal do nosso ouvinte de a gente aproveitar aí o embalo do Pacific Rim aqui no Brasil, Círculo de Fogo, que tá estreando hoje, né? E fazer um podcast com o artista Pericles Júnior, que está aqui conosco. Boa noite, Pericles. Opa, boa noite. Boa noite, e não sei a hora que o pessoal tá ouvindo isso, né? E eu falo boa noite, grande apresentador. Todo mundo tem o que merece, na minha concepção de vida. Bem-vindo aí ao Areva, cara. Valeu, obrigado aí pelo convite. Que o Perix trabalhou na HQ, na Graphic Novel, né? Que foi lançado lá fora, que é o prequel, vamos dizer assim, né? Mostra histórias relacionadas com a trama do filme, do Pacific Rim. Quem foi o ouvinte, pessoal, que sugeriu isso? Elton Luiz é o nome dele. Oi, Elton. Obrigado, Elton, pela sugestão. E aí, Pericles, queria que você falasse um pouquinho, cara, de como é que foi esse projeto, como é que você conseguiu participar desse projeto, que, porra, tá vendendo muito bem lá fora, né, cara, essa grana. Ah, então, o projeto, recebi o convite do Bob Schreck, né, pra participar dele. Até que o processo, assim, demorou um pouco. Junho do ano passado, ele falou que teria um projeto que poderia me encaixar se eu estaria disposto. Sem mais, falei, claro, tamo aí. E a confirmação do projeto foi em agosto, né? Ainda não tinha nada sobre o Pacific Rim ainda na rede, né? Você procurava, não achava nada, o projeto ainda era meio um mistério, assim, né? Então, foi um período que eles tiraram para poder escrever a graphic novel, né? Foi até mais ou menos dezembro, janeiro, assim, começou a fazer as revisões pra gente começar o trabalho, né? No finalzinho de janeiro e fevereiro todo. Foi até um processo meio corrido, assim, né? Porque foi muito tempo pro roteiro e quase nenhum tempo, assim, pro... É sempre assim, eu acho. O artista sempre pega a rabeira, né, cara? Agora se vira aí. Pauleira, mas assim, foi bem legal poder trabalhar, assim, a confiança deles em relação ao meu trabalho, assim, que, pô, toma, pera, faz aí, né, pensa, assim, cria, você tá livre, assim, pra poder criar, lógico, né, depois teve as aprovações dos conceitos e tudo mais, mas assim, a liberdade que eles deram foi bem bacana pra trabalhar. Mas então, ô Perix, quando tu entrou no projeto, foi meio que às cegas, assim, então, no sentido, tipo, que não se tinha muita coisa que tu pudesse pegar como referência, além, claro, do que eles fossem mandar, assim, de produção ou de ideias e tal. Isso, foi, assim, eu não sabia quase nada, né, até sondei na rede alguma coisa, também não tinha algumas fotos dos atores, assim, com armadura, né, com uniforme, mas nada muito além disso. Então, foi realmente receber os rascunhos, né, do roteiro pra gente dar uma lida. O Travis mandou pra todo mundo uma sinopse da história toda, né, pra gente poder entender, familiarizando com os personagens. Mas, assim, até o sinal verde pra começar a produção foi tudo meio às cegas, assim, sem saber muito como é que ia ser o projeto inteiro, né. Pai, e o Deltoro, ele tem bastante critério com tudo que envolve os projetos dele, né, cara? Ele supervisionou depois isso daí, deu aprovação e tal. Teve muito retorno de cor, coisa, pedido de mudança, ou fluiu legal? Olha, foi muito pouco. Pelo menos assim, na minha parte, foi poucas páginas que precisou de alguma revisão. Até porque assim, eu tive um cuidado assim, de fazer vários esquetes e mandar para eles, né? Para eles poderem, para conferir, né? Porque foi dado a nós assim, a total liberdade de design, vamos dizer assim, né? Os personagens, a maioria deles não aparece no filme, então eles deram liberdade total para você criar os personagens da forma que você quisesse. Se fossem histórias que se passam antes do filme, né? Isso, bem antes, assim, desde o surgimento lá do primeiro monstro e esse processo, né? A humanidade sofrendo com tudo isso e a criação dos robôs. Aí depois da criação dos robôs, veio a parte da mecânica, né? De como fazer o robô funcionar. Então foi explicar essas partes, né, bem específicas, que no filme não explica muito. No filme chegou, aconteceu, né, o porradeiro o tempo todo ali, pronto. Então na HQ tem aquele, é um romance mesmo, né, cara. Então conta as coisas bem devagar, porque uma coisa interessante depois que a gente recebeu todo o projeto é ver o que você falou, né, o cuidado que o Del Toro tem com a produção dele, além de supervisionar tudo, né, tipo, ali ele apresentou pro público o universo todo pensado, né, então a gente vê, assistindo o filme e lendo a HQ, você vê que tem o universo ali todo pensado, que ele pode parar no primeiro filme ou, se quiser continuar, o segundo, terceiro, quarto, tá tudo ali amarradinho, tudo pensado, e isso foi bem bacana. Ele criou a base para você poder desenvolver coisas em cima, né? Exatamente. A gente tá gravando o podcast, obviamente, o Círculo de Fogo tá estreando aqui no Brasil agora, né, quando tá saindo esse podcast, e a gente ainda não teve a oportunidade de ver o filme, né, a gente aqui do Arel. Você teve a oportunidade, teve alguma cabine, alguma coisa? Já assisti o filme, né, eu consegui assistir o filme, né, e durante a produção da revista, já tipo, eu recebi várias fotos do filme mesmo, né, como referência, e algumas coisas que iam acontecer no filme, né, já que tem todo aquele esquema de sigilo, né, e contrato e tal, então eles passaram. E, tipo, não sei se a gente já pode falar, mas, velho, filme assim, pra quem gosta do gênero, cara, vai amar, assim, pelo menos eu pirei. Cara, eu vou te falar, uma coisa que eu fiquei com bastante receio desse filme, eu gosto muito do trabalho da autora, foi quando eu vi uma notícia falando que não, ele tinha dito que o filme ia ser 2D, né? Uhum. E aí os caras falaram, não, vai ser 3D também. Eu falei, ih, rapaz, o estúdio tubou o 3D no de autora. Mas aí ele veio a público e falou, não, olha só, não é assim não, o estúdio me convenceu que seria uma boa pra esse filme, que pra esse filme se encaixa bem, e vai ser um 3D convertido, mas eu vou supervisionar todo o processo, não sei o que lá. Eu falei, pô, balela, né, cara, tem que vender o produto. Eu vi o trailer em 3D, eu levei meu filho pra ver meu filho quer ver tudo em 3D, né? Eu fui ver com ele, acho que foi o Man of Steel, né, o Homem de Aço. Passou o trailer em 3D do Círculo de Fogo, cara. Bicho, eu achei muito bom o 3D, cara. Aquela profundidade que tem dos robôs, ficou muito bem feito, cara. Não parece um 3D convertido, cara. Não, não parece não, porque você consegue ver a textura, né? Porque uma das coisas que marca num 3D convertido é que o primeiro plano ainda fica chapado, né? Então, sim, às vezes, se incomoda pra caramba. E ali não, ali você vê, né? Pô, a direção de fotografia foi ótima nesse aspecto. Você vê o volume silicone da pele do monstro, né? Você vê a textura do metal direitinho, arredondado nas partes certas, assim. Então, pô, foi muito bem aplicado. A própria tecnologia evoluiu, né? Por se passar, assim, várias lutas à noite, então você fica achando, ah, tipo, à noite tá pra tapear tudo, né? Mas não, ali de noite você, poxa, o filme daquele, né? Computação gráfica, convertido pra 3D, e de noite, e poder você conseguir entender todos os detalhes, tanto do robô quanto do monstro, assim, é porque o negócio foi de primeiro, muito bom. Não me deslumbro com 3D, não me incomoda também, mas não me deslumbro com isso, cara, mas realmente achei muito bem feito pelo trailer. É, ficou bacana. O filme, infelizmente, não teve o sucesso comercial esperado, assim, pros estúdios, né, domesticamente, como eles falam, né, no próprio Estados Unidos, mas a HQ parece estar bombando lá, cara. É, daqui saiu bem, né, antes do lançamento, a gente já tinha a pré-venda, já tava bem legal a pré-venda, assim, um pouco de informação que eu recebo, a pré-venda já estava bem legal. Aí depois, quando saiu, Umas semanas depois entrou na lista dos mais vendidos do New York Times. Chegou em segundo lugar, né? E já estamos indo para a quinta semana, indo para a sexta semana, aliás. Né, começamos em segunda, avançamos o primeiro. Depois vieram outros lançamentos bem fortes, assim. Então caímos para o sexto, voltamos a subir para o quarto e agora estamos em segundo de novo. Então o pessoal está gostando bem mesmo da HQ, assim, o retorno está sendo bem legal. Ele tá sendo bem comentado mesmo. Ó, legal. A pena que é difícil sair aqui, né, cara? Só importando mesmo. Porque tem aquele esquema dos lançamentos aqui, né? Tem um período que precisa ser lançado lá pra depois chegar aqui. Não entendo muito bem. E tem questão de editora também, né? Tem editoras a editora que tá saindo é pela Legendary, né? É, Legendary, mas... Acho que ela não tem um representante aqui no Brasil já. Alguém que publique, costume publicar o material dela aqui. Isso, acho que isso também deve dificultar. Mas ela foi distribuída pelo selo Marvel. Ah, foi distribuída pela Marvel? Legal. Ela foi distribuída pelo selo da Marvel. Então, a Marvel já tem quem lance aqui, né? Então, não sei essas questões legais aí, mas a daqui ela serve como um produto transmídia, né? Então, ela é para ser lançado junto com o filme, ou na mesma época, ou antes, ou um pouco depois, assim. Se você perde o time do filme, provavelmente a HQ também ela balança um pouco. Só se for um troço que vende muito e muita repercussão, né? Como foi o Matrix, por exemplo, né? Matrix também não saiu na época, mas pelo sucesso estrondoso que foi, depois o pessoal acabou lançando, mas é difícil, quase nunca chega. É, vamos ver aí, vai depender mesmo do pessoal daqui, né? Vamos ver. Você chegou a se inspirar em alguma outra obra, ou de filme ou de HQ mesmo, que tenha a questão dos robôs, assim, pra pensar a questão da movimentação e tal? Pensei em Evangelion, que não tem pra onde correr nesse aspecto. Em relação a monstros, assim, até algumas histórias do próprio Lanterna Verde, cara, que tinha visto, assim, porque ele tem aqueles aspectos alienígenas, então tentar buscar nessa fonte, sim, busquei um pouquinho nessa fonte também, né? Mas a maioria de pesquisa, assim, que eu fiz foi, né, nos produtos japoneses mesmo. É a base para o próprio filme, né, cara? Isso. O velho robô gigante contra monstro gigante. Exatamente. É a cultura japonesa total, né? E é como o Perix aí falou, né, na questão do Evangelion, né? Que, tipo, eu acho que é uma grande inspiração. Tanto que todo mundo sempre que comenta sobre quando saiu os trailers e tal, dizendo que esse filme dava melhor do que o Transformers e dava a ideia, de fato, que um Evangelion seria possível ser filmado. Uma coisa que me chamou muita atenção no Pacific Rim, eu nem vou entrar na questão do Del Toro, porque eu realmente sou muito, muito, muito fã das obras dele. Que, além disso, que me chamou atenção, coisas não estão ali, tipo, só por ser massa velho, né? Uma das coisas interessantes que eu vi, pelo menos que eu entendi no trailer, é que são duas pessoas que têm que dirigir o robô, e essas duas pessoas, quando elas conectam ao robô, a mente delas fica conectada e elas compartilham a mente um do outro. Uhum, sabe? Isso aí. Então aí tu tem todo um outra espécie de conflito, né? Que vai muito além do conflito físico, daquela coisa gráfica, e entra mais na questão do drama humano, do psicológico e tal. E o Evangelion tem um pouco disso, não é exatamente isso, mas tem essa coisa do cara que dirige o robô, né, da pessoa que dirige o robô, ter essa ligação meio que mental com o robô, e as comparações devem ser mais ou menos por causa disso, assim, e é muito interessante isso no Evangelion também. Uma coisa que eu achei interessante essa coisa da ligação é porque, por exemplo, em Evangelion, ele é mais a conexão robô-homem, né, porque é um ser humano. E aí o Doutor teve a bela sacada de fazer não só a questão do homem com a máquina, mas também do homem com o homem, né? Um pouco que eu li sobre o filme, ele usa muito assim, essas memórias exatamente para construir o personagem, fazendo como flashback, né? Eu acho que foi uma sacada muito legal pra ele introduzir essa parte, né, da relação das pessoas, e usar a ideia que tem muito nos filmes japoneses também, personagens japoneses, do robô ser controlado por mais de um, né? Uhum. E aí é meio estranho assim, pô, o robô é controlado por mais de um, como é que o cara, quem controla o quê, né? Como é que o cara consegue fazer a coordenação motora do andar, de tudo que ele vai fazer? Então acho que ele deve ter criado isso pra poder aproveitar esse mote e colocar esse caráter mais humano na história. Estamos falando de Evangelho, né? Ali você tem uma coisa particular do anime, que é quanto mais o piloto ele se sente fraco emocionalmente, mais a máquina domina ele, né? Vamos dizer assim. Então, em Pacific Rim, assim, a máquina tá ali, ela é forte e precisa de dois para pilotar. Então, como se os dois pilotos literalmente levassem a máquina. Mas para que os dois possam levar essa máquina, assim, a gente tem que estar em perfeito perfeita harmonia. Isso aí foi um toque muito bacana que, pô, se você traz para uma realidade, né, entre aspas, você tem que, poxa, o monstro vai te atinge e você tem que manter o equilíbrio, você e seu parceiro. Então, isso é pesado, assim. Então, foi muito legal você ver isso acontecendo, assim. Tudo que acontece em volta, o ambiente todo hostil e os pilotos, eles têm que ficar ali, né? Tipo, em pé, lindo, bonito, porque um não pode desequilibrar o outro, porque qualquer ponto de desequilíbrio ali entre os dois já era. A gente falou um pouco como é que você pegou esse projeto, né? Fala um pouco mais das outras coisas que você já fez, os teus outros trabalhos envolvendo desenho, ilustração e tudo mais. Quadrinho, assim, né? Eu faço bastante trabalho independente ainda, né? De entrar em contato com... os roteiristas entram em contato comigo, né? E a gente, nós acertamos tudo e mandamos ver. Às vezes sai pro webcom e outras vezes por editoras, como Arcana, algumas dessas editoras assim que aceitam os trabalhos malucos. Eu vi no teu DeviantArt, eu vi algumas páginas do Pacific Rim e outros desenhos muito legais. A questão da ilustração, tem duas ilustrações do Pelix que eu acho muito bonitas. Eu fiquei louco pra ter em post alguma coisa, que é aquela da Liga da Justiça, mais realista, né? Digamos assim, que ficou meio famoso, digamos assim, na internet. Uhum. Que aquela é muito bonita, que é eles todos como se fossem roupas normais, né, roupas do dia a dia e tal, e um conceito muito legal de feito e o desenho muito legal, e eu achei muito massa. Outra que eu achei muito legal, uma que é do... Pronto, fizesse esse desenho, mas eu achei muito legal porque ele é a referência à música do Nirvana, né, lá, Smell Like Teen Spirit. Ah, sim. Que aquilo ali ficou, eu achei muito bonito essa imagem da garotinha com as asas, com a máscarazinha e tal. Foi muito legal que ele saiu em exposição aqui no Rio. Teve um evento chamado Mulo, então ele entrou em exposição nesse evento, assim, o pessoal também gostou bastante. E a curiosidade sobre essa arte dos Teen Titans, você comentou, é que agora tá muito forte esse lance de fanfilme, né? Então, sim. Tipo, tá direto, lança um, lança outro, e a equipe do fanfilme dos Jovens Titãs acharam esse desenho. Ficaram doidos, assim, e tal, entraram em contato comigo, falando sobre, pra perguntar sobre o concept e tal, só que o processo do fanfilme já tava bem adiantado. Né? Eles já estavam já terminando de fazer as gravações e tal, para entrar nessa parte de edição, para colocar nesses sites de ajuda de verba. Então foi legal que chegou até eles, né? E eles se amarraram, assim, que o diretor do projeto até falou se dependesse dele, ele desmontaria tudo pra gente conversar sobre o conceito do visual dos personagens, assim. Foi legal, porque foi um trabalho, assim, de vontade minha, né, cara? De, pô, vamos ver como é que vai ficar. E chegou nos blogs de fã do Teen Titans, chegou nesse, né, no projeto do fanfilme, né? E foi um troço, né, assim, à toa que acabou indo longe, né? Foi legal por isso. É, eu achei legal porque eu adoro esse conceito de não usar uniformes de fato, né? Usar os simbolismos e tal, mas reconstruído numa coisa mais urbana, mais cultura adolescente. Eu sou apaixonado por esse tipo de ideia, né? Recentes, né, cara? Assim, parte por esse princípio mesmo, assim, impossível, né? Vamos colocar assim, um adolescente que fica brigando pela sua própria identidade, simplesmente, né, pra chapar o uniforme, né, do mentor deles, vamos dizer assim, né? Aí eu viajei nessa. Como é que seria se adolescente mesmo pegasse a mão na massa? Não, vou usar desse jeito. Dá aquele tom meio exatamente adolescente de revolta até, né? No universo onde os adultos vestem cueca por cima da calça, isso seria a última coisa que um adolescente fazendo. Exato. Sapatinhos de duende e cuequinhas de escama. É. Eu sempre tive a viagem de uma história dos Titãs, nem que fosse futurista, que mostrasse eles como um grupo de terroristas adolescentes, assim, revoltados mesmo, querendo mudar o status quo. Porque é isso que adolescente é, né? O espírito adolescente, né? O gigante acordou, é isso que tá falando. É, o titã acordou, né? Olha, aí pode ser o título. Não no sentido de protesto, né? Mas no sentido realmente terrorista lá, sei lá, como por exemplo o... Anonymous, tipo Anonymous. Não, nem nesse sentido. É, ficaria bom mesmo, né? Porque o seriado animado, o último que teve, eles usaram um argumento bacana, deles querem ser realmente independentes da figura dos mentores deles, né? Eles querendo provar o tempo todo que eles seriam capazes sem ninguém ficar vigiando. Então, por esse aspecto, assim, eu achei muito bacana, né? Porque acho que mostra até um pouco da realidade do adolescente, né? Ele queria andar pelas próprias pernas, achar que sabe tudo, no final não sabe nada. Então, é uma coisa até que eu sinto falta em relação, né, da parte de quadrinhos, assim, o adolescente ser retratado como adolescente. Não fazer história para adolescente, mas do adolescente ser retratado como adolescente, né? Não só no aspecto, né, de roteiro, né, mas até na concepção visual mesmo do personagem, tal, de realmente ver, né, os heróis adolescentes como adolescentes, assim, não já como jovens, quase adultos, assim, né? É, esse foi um dos motivos pelos quais eu fiquei muito puto quando lançaram aquele Teen Titans, aquele desenho estilo mangá, que depois eles acabaram corrigindo com o Young Justice, que foi o que o Teen Titans deveria ter sido. Eu comecei a ler quadrinhos com os titãs do Marv Wolfman e do George Pérez, e em termos, claro, eles usavam as concepções visuais tradicionais dos personagens, mas em termos de história, sim, eles eram caracterizados como adolescentes, com problemas adolescentes, tendo que lidar com coisas sérias, mas ainda tendo que lidar com, por exemplo, a questão dos mentores, de querer ser independente, de querer andar com as próprias pernas e tal. E eu fiquei muito puto quando lançaram o Teen Titans, porque, tipo, justamente aquilo que fez os Novos Titãs fazerem sucesso, eles eliminaram, né, no desenho, assim. E eles voltaram com isso em Young Justice, né, que o Pericles comentou, falou muito bem, assim, que a forma como eles trataram Young Justice é uma coisa que, tipo assim, foi tão bem trabalhada que eu não consigo imaginar esse mesmo tipo de conceito que eles criaram pro Young Justice em outra equipe, em outro. Tipo assim, não é uma, não são histórias genéricas. Uhum. Tipo, as histórias foram criadas especificamente para aqueles personagens, com as personalidades daqueles personagens, por naquele mundo, assim, sabe? Então é, cara, é realmente um trabalho primordial. Eu acho o Young Justice melhor que o desenho da Liga da Justiça, e todo mundo paga muito pau, que eu gosto muito também, acho puta de uma animação, mas eu acho Young Justice ainda melhor nesse sentido, assim. É, porque foi o que você falou, né, não é genérico, né, o exemplo, você não teria como pegar a história de Young Justice e botar em X-Men Evolution, por exemplo, né, que também era eles adolescentes, então não tem como encaixar porque nenhuma história veio genérica ali, então cada personagem foi levado muito a sério, entendeu? Seus dramas pessoais, E isso levou à evolução dos personagens dentro da história. Não só, tipo, como personagem, mas, né, entre aspas, como pessoas, assim. Então, você viu o amadurecimento deles ao decorrer da história. Então, isso ficou muito marcante e deixou a série muito bacana. Mas Young Justice merece um podcast só pra ele. E vai ter que ter o Moura, que ele é a maior putinha do universo desse desenho. Então, vamos voltar agora ao tema do podcast. É, mas só pra dizer, desculpa. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Desculpa interromper, mas só pra dizer que o Young Justice tem alguma coisa a ver com o tema do podcast, tem robô. Tem robô. O mentor dos personagens do Young Justice é o Tornado Vermelho. É, tem robô. Não, tem o Ciborgue, tem o Ciborgue. O Ciborgue também dá pra, né? E tem a Lady Mask que vira monstro, então... É, mais ou menos. A ideia é aproveitar o legal, assim, do Pacific Rim, né? De conseguir levar com qualidade pras telas, assim, o velho combate dos robôs gigantes contra monstros. Então, vamos falar um pouco aqui de outras produções que também fazem isso, e outros filmes com robôs marcantes do cinema e monstros marcantes do cinema um pouco, que é justamente isso que o Pacific Rim, ou Círculo de Fogo, tá juntando aí. Dessa vez, eu vou inverter a ordem toda, que eu sempre sou o último. Já vou falar um, porque senão vou ficar sem ele, vou ficar puto da minha cara. Que tem um pouquinho, não gigantes, né? Mas tem um pouquinho a ideia do Pacific Rim, né? Os caras com uma armadura pra conseguir combater os monstros, e um monstro que ele não conseguiria combater sem isso. Que é o Aliens, o Resgate, né? Que é a versão massa véio do Alien, do Ridley Scott, é o do James Cameron. Que tem uma cena no final do filme, né? O combate final, praticamente. Que a Ripley usa um robô, um exoesqueleto lá, tipo obra, né, pra levantar peso e tal, pra carregar coisas pesadas, pra enfrentar a rainha dos aliens, né, cara? Que seria tipo a gente usar um trator, né, cara, pra enfrentar um alien. É, pois é. Não é um combate, assim, a lá Pacific Rim, né, mas é um exemplo que eu pensei, assim, de um filme que eu gosto. Nada mata aquela rainha, pelo amor de Deus, né, cara? Então, eu lembro, assim, a primeira vez que eu vi, na hora que o portão de aço abre, ela tá com aquela armadura, eu falei, nossa, e eu nem desconfiei que isso ia acontecer. Você se distrai com o filme, nunca, pelo menos na minha cabeça, nunca passou que ela ia encarar a rainha, mano, né? Aquela hora que abre o portão assim e ela aparece com a armadura muito massa, né, cara? Então, eu falei, cara, ela vai enfeitar o bicho de, né, olho por olho mesmo, sem aí, som. Aí tu fala, agora fudeu, agora vem pra cima. Claro que a batalha não chega a ser, né, aquele primor de combate, né? Como a gente vê no Pacific Rim, o cara levantando um navio pra dar pra usar de porrete em cima do monstro. Mas é legal a sequência. Hoje cancelaremos o apocalipse! Não lembro nenhum outro filme assim que tem esse combate assim, sei lá, armadura ou robô contra um monstro, né, incontrolável assim. Só Tokusatsu mesmo, né? Alguém lembra de algum outro aí? Lembro só de Tokusatsu mesmo. Costumava assistir Tokusatsu, costumava assistir o Spectraman e outras coisas assim. Cara, Tokusatsu eu era, assim como toda criança nos anos 80 ali, nesses anos 90 aqui no Brasil, eu era fanático, né? Eu adorava assistir. Assistia muito antes de Toy Zera tudo virar Power Rangers. Eu assistia muito o próprio Jaspion, né, o Changeman, o Flashman, que são os três clássicos, né, desse estilo. E os seus genéricos, né, que é... Como é o nome daquele genérico do Jaspion? Agora esqueci. Sharivan. É, tem o Sharivan e o Spilvan também. É, e era aquela lógica básica, né? Tokusatsu de equipes era aquela coisa básica de cinco pessoas ou seis que tinham seus robôzinhos separados, depois juntavam, faziam um robô gigante e lutavam contra o monstrengo do dia, né? O Jaspion, ele que era mais diferente. O Jaspion, ele tinha uma nave que se transformava no robô, se não estou enganado. E ele não tinha outras pessoas, né, com ele. Ele realmente era essa lógica, mais como no Pacific Rim, de uma pessoa controlando um robô de fato e lutando contra aquele monstro, né? Então o Tokusatsu, eles foram que criaram essa base de... Eu acredito que sim, eu acho que não sei se tinha antes deles, no Japão, em outros locais, se tinha essa base de criação de você usar robôs para enfrentar monstros, né? Eu acho que é só a questão dos monstros que surgiam e eles enfrentavam seres humanos normais com armas e tal. Com aviãozinhos em volta da cabeça do King Kong e tudo mais. É, né, exatamente. Com aviãozinhos que davam uns tirinhos, com canhões que não faziam nem cócegas no monstro. Já. O próprio Hanna-Barbera lançou uma versão do robô gigante, que era o Frankenstein Jr., né? Sim, pô, também é inspirado em um Tokusatsu, mas tem lá o garotinho com o anel, chama o Frankenstein Jr. e tal, que é um, né, um robô gigante. Tal, controlado pelo garoto, mas, né, o garoto não fica dentro do ficava robô. No ombro do robô. Um robô gigante andando pela cidade e o garotinho se equilibrando no ombro do robô. Exatamente. Voava e tudo mais, e o garotinho lá em cima do ombro. Mas eu me amarrava, cara. Muito desse desenho. Estes monstros têm que ser destruídos. Isso parece um trabalho de gigantes, filho. Tem razão, papai. Está na hora de chamar Frankenstein Jr. Frank, aqui é Pop. Estou em Londres e parece que vou precisar de você. Está bem, Bob. Irei como um relâmpago. Eu tô falando aqui em off o tempo inteiro pra falar do Godzilla, o Freud fica puto. Porque... caralho. Então agora eu vou falar do Godzilla. Tem um filme assim, chamado Godzilla vs Mechagodzilla, que ele enfrenta um Godzilla robô. Exatamente isso, é o Godzilla enfrentando um Godzilla biônico, um Godzilla robô. Tipo, os caras pegaram uma fantasia do Godzilla e passaram aquele papel laminado em cima e virou um robô. Tipo isso. É muito massa. Cara, mas eu me pergunto qual é a lógica. Você tem. Você vai criar um robô pra enfrentar o Godzilla, você faz uma versão exatamente igual do Godzilla. Por quê? Você vai fazer qualquer coisa diferente, com mais tecnologia, mais capacidades, por exemplo. Pois é, aqui a sinopse do filme é a seguinte: que alienígenas pretendem tomar o planeta pro caso do Godzilla tentar interferir, né? Insira uma interrogação aí entre parênteses, constrói uma versão mecânica dele pra derrotar o Godzilla. Eu pensei que era pra seduzir o Godzilla, pra o Godzilla não se preocupar com a invasão. Não, eles iam botar, se fosse isso, eles iam botar o robô com um lacinho de fita rosa na cabeça, que aí ele ia se apaixonar. Que ele ia se apaixonar pelo robô. É que nem lá no Marte Ataca, né? Que eles fazem um robô em forma de mulher, né? Pra seduzir. Além dos Tokusatsus, que a gente já tem um podcast sobre isso, que aliás fez muito sucesso, o pessoal elogiou. Mentira. Elogiou a beça. Cara, o Pacific Rim é o que tá fazendo isso com maestria, né? Vamos dizer assim, né? É. O pessoal nunca explorou muito isso. O pessoal não tinha muito. Eu acredito que o pessoal não tinha muita coragem de mexer nisso, não. Principalmente depois do que eles fizeram com o próprio filme do Godzilla, né? Então, eu acho que existia aquele pé atrás, né, nesse aspecto, porque os fãs levam isso muito a sério, né, cara? Então, você vê que eles pisam muito em ovos em relação a isso, até porque em anime, né, cara, os que são nesse aspecto, tipo Evangelho, Gundam, são muito fortes na memória dos fãs e na cultura, né? É, eu acho que tem isso, eu acho que tem esse problema pra eles, né? O público que é fã é um público fã muito apaixonado mesmo por esse trabalho. Uhum. Mas o público em geral americano não costuma ser adepto desse tipo de ação, né? É. Então eles ficam com uma batata quente na mão, né? Vai ser difícil agradar todo mundo, porque o público em geral, né? Você não pode ignorar o fã, porque o público em geral não tem muito apelo, tanto quanto de outros filmes. E por outro lado, se você fizer pro fã também, não vai ter nenhuma verdade. O cinema americano, o público americano, ele sempre foi mais ligado na questão relativamente dos monstros, né? Tanto que filme de monstro lá faz mais sucesso do que filme de robô gigante. O Japão sempre foi mais ligado nisso. Como o Perix falou, o anime sempre explorou esse ponto, né? Eu me lembro até de animes mais, digamos, bestas, entre aspas, assim, como, por exemplo, Guerreiras Mágicas de Rei Earth, que tinha robôs gigantes, só que eles eram chamados de gênios e não eram robôs de fato. E com o Evangelho foi que daqui pro ocidente explodiu, né? Porque o Evangelho que trouxe pro ocidente mais essa questão do robô gigante. Apesar que o Evangelho não enfrenta monstros, né? Ele enfrenta outros robôs, entre aspas, né? Os anjos que eles enfrentam na história, eles são meio como se fossem robôs monstros. Eles têm uma lógica meio de robô, mas ao mesmo tempo eles têm uma lógica meio de monstruosa. Então é mais ou menos a junção das duas coisas. Eles são tipo uns golems, né, cara? Eles parecem que não tem muito consciência, coisa assim, né? É, na verdade, se você for pensar em Evangelho, você nunca vai saber, porque você nunca sabe. Cada versão é uma coisa diferente, assim. De Evangelho, a única coisa que eu cito mais, colocaria como minha citação, minha primeira citação, seria o filme que foi feito dele, que é chamado O Fim do Evangelho, né? The End of Evangelion. Que ali, sim, é um filme, tirando a série, é um filme de fato, um filme que acho que tem uma hora e pouco, sei lá. Eles enfrentam o último anjo que chega à Terra pra destruir a Terra e tal. É um filme que tem muita ação mesmo, assim. Eu acho que Pacific Rim me lembrou muito esse filme, porque esse filme é muito mais rápido, assim, em questão de movimento do que a série até. Tem muita ação desenfreada de robôs e em sequências muito bonitas, né? Ele, eu acho que pra mim é mais interessante do que a própria série, até do que as próprias versões novas que estão lançando agora do Evangelho. Vi realmente poucas coisas, assim, não sei se foi o primeiro anime que eu vi, os primeiros episódios e tal, não consegui acompanhar, assim. Mas tinha muito disso também, né? E tem muita coisa dessa sutileza do japonês, que infelizmente o mercado americano tem pouco disso no mainstream, né? Que é aquela coisa de, tipo assim, tu não sabe muito sobre eles porque eles são incompreensíveis, né? Pra todos os efeitos não existe comunicação entre a gente e eles, né, cara? E isso eles não precisam ficar explicando, mastigando, coisa assim. É uma coisa bem, bem natural na história, né? O fato de o americano, não só americano, né? Mas aqui no ocidente não tá acostumado, até porque isso já foi rotulado, né? Monstro gigante é coisa japonês. Sim. Então, isso já é rotulado. Tanto é que nós estávamos falando antes do Teen Titans, né? Aquela versão mangá. Eu lembro que tem um episódio que eles vão pro Japão e a primeira coisa que eles encontram lá é um monstro gigante, entendeu? Então, você vê que é algo muito... Quando eles mesmos produzem esse material, toda vez que, né, os personagens e a história se passa no Japão, sempre tem essa brincadeira com o robô e o monstro gigante. É o clichê então, padrão, né? Então pode-se dizer que agora o Ocidente está começando a querer tomar dessa água. Mas é aquilo que já falamos, tem que aprender a fazer, porque tem fã muito cativo, muito cri-cri também, né? Tipo, coisas tão idiotas às vezes, até como, por exemplo, o Superman Batman robô gigante que apareceu numa revista dos quadrinhos do Superman. Ah, mas claro, foi tosco, cara. Foi claramente uma tentativa de, entre aspas, homenagear a cultura japonesa, porque até foi um gurizinho japonês que era um gênio, né? Que criou. Mas não. Não ficou legal. Fizeram até desenho. Tem animação. Superman Batman Public Enemies. É o arco em que vem um cometa gigante de Kryptonita, tá vindo pra Terra, e daí o Superman e o Batman tem que se juntar pra resolver isso aí. E aí no final eles pedem ajuda do Muri, que seria o homem dos brinquedos a nova versão do Homens dos Brinquedos da época, né? Que em vez de ser vilão era herói, daí era um gurizinho japonês gênio, e aí ele fez um robô metade Superman e metade Batman. O Marcelo mandou aqui agora umas imagens muito legais, né, do artista Cliff Chang, que ele fez umas versões japonesas da Liga da Justiça, cara, muito legal. E é verdade, eu tinha visto isso aqui uma vez, cara, isso é muito foda. Que me lembrou até, essas imagens lembrou outra coisa que eu não tinha lembrado, que era o Ultraman, né? O Ultraman também fica gigante e luta contra seres que vem de longe. Ele, o Spectreman também tinha essa questão. Cara, o Aquaman tá muito Spectreman aqui. O robô do Super-Homem, cara, me lembrou o Pirata do Espaço, cara. Quando eu vi pela primeira vez essas imagens aqui, não tinha as referências, assim. Aqui já tem as referências, mas tu vê, pra quem conhece alguma coisa, eu também não conheço muito, na verdade, mas algumas coisas, tipo, é óbvio, né? Tipo, o G-Force aqui, que é o Batman. Sim. Né, o Ultraman ali, e o Speed Racer ali, no caso do Flash, né? Que são as únicas coisas que eu conheço de cultura japonesa, de mangá. E o Gatchaman aqui, né, cara? O Robin aqui, né, cara? Uma das poucas coisas que eu conheço. Hoje cancelaremos o Apocalipse! Já que não tem muitas obras misturando os dois no cinema, vamos falar de cada um deles separadamente. Começando aí com os monstros, pro Rafael finalmente poder falar tudo que ele quer falar do Godzilla. Eu não tenho nada contra o Godzilla, não, tá? Antes que alguém me xingue. É só quem tá querendo atropelar a ordem dos assuntos, tá? Vai lá, Rafael, manda ver. Não, na verdade eu só queria, não que tivesse, não que você tivesse que falar muita coisa sobre o Godzilla, até porque ele é provavelmente mais emblemático, né, cara? Mas eu acho que é interessante a gente citar isso, né? Que em termos de monstro, quando a gente fala em monstro gigante, pelo menos, tem uma porrada de outras coisas assim, tipo, filmes de animais gigantes, principalmente os filmes de terror dos anos 50, que tinha aranha gigante, escorpião gigante. Inclusive tinha um na minha lista que chamava Tarântula, que é muito legal, que é tipo uma tarântula gigante. Anaconda, que já não é mais dessa época. É, já não é mais dessa época, mas enfim, tem... Ah, aquele filme é ruim mesmo, né, cara? Então, tem todos esses filmes, né, mas o Godzilla, ele é um monstro, tipo, como assim, foi claro que ele tem, tipo, aquele aspecto que ele lembra um dinossauro e tal, não sei o quê. Mas ele tem aquela coisa de ser um monstro original, entre aspas, né? Ser um monstro que é uma coisa, assim, né, cara? Que foi criado, assim, especificamente pra ser um monstro e tal. E eu acho que ele é o mais emblemático, assim, de monstros gigantes, né, cara? Em todo mundo, não só no Oriente, assim, mas toda vez que fala, diz um filme de monstros gigantes, vai levar Godzilla, né, cara? Quem conhece, quem é nerd ou quem não é nerd, vai lembrar do Godzilla direto, né, cara? Interessante porque, pô, o Godzilla tem uma carreira enorme, né, cara? Tem o quê? Quantos anos tem o Godzilla? 60, 50 anos? Sei lá quantos anos tem. Cara, não faço ideia. Eu sei que tem 500 trilhões de filmes do Godzilla. É muito antigo, né, cara? E é uma coisa que dura até hoje, assim. Eu lembro que saiu uns anos atrás, saiu o Godzilla 2000 e eu pensei assim, caralho, ainda fazem filmes do Godzilla, mas, tipo, lá no Japão é direto, né, cara? O Godzilla tem um apelo muito grande, né, cara? É, e a merda é que fazem até Godzuki, né? Que nem a gente falou no O Godzuki falando no podcast passado, né, cara? 1956 ele chegou nos Estados Unidos, cara. Então ele é mais antigo que isso ainda, cara. É, mas é 54 aqui, hein? Ele foi visto pela primeira vez em 54 no filme Godzilla, produzido pela Toho Film Company. Pô, foi visto pela primeira vez, eu achei que o pessoal tinha avistado o Godzilla. É, né? Visto Passa pela primeira vez na Baía de Tóquio, destruindo a ponte. 60 anos, é isso? Eu sou uma ótima matemática. Não, cara, 70 anos. Tem mais, cara. 70 anos. Mas fazer 70 anos, 80, sei lá, eu sou maior matemática, mas é tempo pra caralho, tá mais velho que. Quase mais velho que minha avó. Não, minha avó é mais velha só. Não veio o caso aí da sua avó. É, isso. Bom, não veio o caso. Café da manhã, alongamento e bingo solidário. Uma manhã especial em comemoração ao Dia dos Avós, dia 26 de julho. E outra coisa do Godzilla que me chama a atenção, né, vendo os filmes assim, é o trato que o japonês dá a ele. Eu acho que o filme americano perdeu muito, porque eu acho que não conseguiu pegar essa essência, porque, tipo, a forma que o japonês trata o Godzilla é como se ele fosse um deus, entendeu? Tipo, ele vem, destrói, toca, assim, numa rabada só, mas em contrapartida é ele que defende, né? Tipo, o Japão de outros seres alienígenas, seja lá o que for. Então ele tá ali como, ao mesmo tempo, como uma criatura que todos temem, né? Mas também tá ali como um protetor. Então existe essa aura em volta dele que às vezes passa desapercebido perdido, assim, né? Ele é um monstro com todas as suas características ali de monstro, mas ao mesmo tempo ele é o protetor, né? Aquele que, tipo, quem pode destruir a cidade, essa cidade aí só é eu mesmo, mais ninguém, pronto, acabou. Então, é tipo traficante de favela, né, cara? Tipo, é. Assim, não pode ninguém fazer nada aqui, só eu. Traficantes de favela, por favor, não é nenhuma crítica e tal, só um comentário, tá? Os fãs do Godzilla adoraram essa tua comparação. E vai ter um filme novo do Godzilla, né, cara? Estão produzindo aí pra estrear em, parece que 16 de maio de 2014, né? Vamos ver se nessa versão eles acertam mais. Eu acho que naquele filme eles quiseram mudar até o conceito do personagem, né, cara? É, não deu certo. E sempre não, vamos fazer do modo americano, aí vai e faz uma merda, né? Pois é, total. Total, cara. Porque ninguém nem sequer reconheceu o Godzilla, a imagem do Godzilla, né? Porque ele ficou uma iguana gigante, né? E ficou por isso mesmo, com a função de destruir. Eu, né, tipo, fanático, fiquei revoltado, que nem aquele raiozinho atômico, né, pra destruir tudo, nada do que constrói o personagem existiu no filme, né? Uma pena. É, eu acho que eles quiseram dissociar a imagem do Godzilla deles do Godzilla clássico pra evitar comparações, mas é inevitável, né, cara? É inevitável tu olhar pros filmes do Godzilla, porque, tipo assim, por exemplo, a gurizada de hoje pode olhar, ou até a gente mesmo pode olhar os filmes mais antigos do Godzilla e olhar, bah, que tosco e tal. Mas isso é uma coisa interessante de analisar as produções japonesas, que tu vê um tratamento muito diferente, como o Pex falou, assim, um tratamento emocional, um tratamento das pessoas, um tratamento da relação do Godzilla com a cidade, com as pessoas e com o imaginário popular das pessoas mesmo que fazem parte daquele universo ali, que é uma coisa que é totalmente suprimida, né, no filme do Godzilla americano. O filme Godzilla americano, o que eles fizeram? Ah, Godzilla é um filme catástrofe, então vamos fazer um filme catástrofe. Então, no lugar de um vulcão explodindo no meio da cidade, nós vamos botar uma lagarta gigante, sabe? Foi o que os caras fizeram. Ah, cara, mas pensa bem, cara. Você vai fazer o filme do Godzilla protagonizado pelo Fabrice Biller, cara. Não dá certo, cara. Não, por favor. Agora não. Eu vou dizer uma coisa. Eu tinha, em 90, acho que foi em 98, esse filme do Godzilla americano. Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Pô, eu gostei, cara, do filme, assim. Pelo menos as cenas de ação, tinha umas cenas muito legais, assim. Tem uma cena que o helicóptero tá passando procurando o Godzilla e não acha, assim, daqui a pouco o Godzilla vem de baixo, assim, e come o coisa. Essa cena é legal, massa velha pra caralho. Ah, eu só gostei do videoclipe, cara, que era da banda do Wallflowers, né, o filho do Bob Dylan. Ah, do Heroes? Regravando a música do David Bowie. O clipe é muito maneiro. Tem uma hora que destrói, assim, o prédio, eles estão tocando, aí fica a banda lá no prédio, a parede destruída, eles tocando e tal, e a música ficou, a versão ficou legal. É, pera que é massa mesmo. É a única coisa que prestou dessa porra. Porra desse filme, chega desse filme. Outros aí, Pericles, monstros do cinema. Olha, tem um filme que eu tô tentando lembrar o nome aqui, ele é coreano, só que eu sou ruim de nome pra caramba. É, eu acho que sei qual filme que é, mas também não. É sobre poluição e no meio do lago surge um monstro também. Ele não é, tipo, 90 metros, mas ele é gigantesco, assim. Então, existe o drama que a gente tava falando em Godzilla, existe nesse filme também, né? Que esse monstro, ele pega uma menininha, captura uma menininha, né, a filha da família lá, então o drama é todo em volta da procura dessa garotinha. E aquelas críticas, né, sociais em relação ao tratamento com os pobres. Os Estados Unidos até teve uma conversa de querer fazer um remake desse filme também. O filme é bem interessante, é longo, né, tem 2 horas e blau lá, mas tem essa criatura, né, tipo, que lembra até Spectroman, né, que a criatura veio da poluição, da sujeira, né, de produtos químicos e tal, então eu não consigo lembrar o nome desse filme. Eu procurei um aqui, pelo menos esse era o que eu lembrava, é Goemu, o Hospedeiro. Exatamente, o Hospedeiro. Em inglês é The Host, né, em português é Hospedeiro. Eu assisti esse filme é legal, só a única coisa que eu não gostei muito dele é que exatamente parece ser longo. Aquela coisa coreana de ser lenta, né, filme coreano lento, tal. Tem um momento que ele ficava meio cansativo, mas ele tem uma cena de ação interessante. Mas a versão americana vai ser mais agitada e eles vão fazer o seguinte, os produtos químicos vão ter também mutações do monstro, vai botar ovos, vão sair outros monstrinhos pequenininhos pra atacar as pessoas. Por aí. Você só vai ver, vai dar merda. Mas fica a dica aí pro pessoal que gosta, hospedeiro, assim, tipo, já logo saiba que é grande. Mas é um filme bem legal, assim, que ele é muito intimista, né? Não é aquele produto que a gente está acostumado a ver, que é ação, monstro, vamos caçá-lo agora e pronto. Não, ele é intimista, você vive ali a vida da família direitinho e, tipo, não tem nenhum perfil de herói, assim, né? Tipo, ah, o cara é fodando uma coisa, outra... Não, são pessoas, a única que é mais ou menos assim é a irmã mais velha, que ela é campeã de arco e flecha, né? Da categoria, né, esportiva, assim. Então, é, de todo mundo, ela é que tem algum dom, digamos assim, né? Que ela pratica arco e flecha, é campeã e tal. E a única arma que eles têm pra enfrentar um monstro é ela, né? E eles vão pra briga. Putz, que merda, né? Que a gente tá enfrentando um robô, um monstro gigante com arco e flecha, né, cara? Arco e flecha, cara. Ah, mas pergunta pro Gavião Arqueiro. Né, pergunta pro Gavião Arqueiro como é que faz isso daí, que ele... que ele sabe, ele foi um dos Vingadores lá. Ainda fazendo caras e bocas nos bastidores ainda, se sentindo fabulosa. Cara, você tá falando aí do Godzilla, eu vou ter que lembrar um filme que muitas pessoas não gostam, mas que eu curto pra caramba, apesar de só ter assistido duas vezes porque ele dá enjoos, que é o Cloverfield. Cloverfield segue essa mesma lógica, né? É a Hollywoodiana, do lado de J.J. Abrams, e ele segue a lógica de um monstro que sai do meio do oceano e ataca Nova York, né? E a diferença do filme dos outros é que o filme não é mostrado o monstro de fato, o filme é mais mostrado com câmeras caseiras e como se fosse uma montagem de momentos, histórias das personagens e tal. E o monstro aparece em pequenos pedaços dele e uma grande parte só mais no finalzinho do filme. E tem uma coisa que você falou aí do que o monstro tem a poluição, o lixo, tá, e o monstro bota ovos e tal. Me lembrou do Cloverfield por conta disso. Como ele tava no fundo do oceano e por algum motivo ele acordou, ele tem como se fossem parasitas no corpo dele. Os parasitas caem do corpo dele e começam a atacar as pessoas e comer as pessoas e matar as pessoas na rua. Criou uma cena muito legal que são esses parasitazinhos, monstrinhos, atacando pessoas num metrô. E a cena é muito, muito legal. O filme ele é muito controverso notamente porque ele, como é uma câmera que se movimenta muito, ele causou pessoas saírem do cinema enjoadas, vomitando e tal, não se deram bem. Mas o filme tem uma grande repercussão. Até hoje falando de fazer um segundo filme e não se falou mais nada, não se teve nada, assim. Eu ainda espero. Eu gostei muito do Cloverfield, achei muito interessante. É, eu também gostei, achei bacana a ideia, né? Tipo, porque tem um meio alien ali no meio, o lance de não mostrar o monstro, né, cara? Deixar você imaginar como é que seria esse monstro. O lance da câmera achei bacana, porque até que eles meio que justificam, né, cara? Ah, vamos gravar, entendeu? Pra mostrar pro mundo, sei lá, o que tá acontecendo. Então, eu gostei do filme, achei legal, assim. E toda a cena e toda a parte ali do roteiro que suou meio forçação de barra, porque realmente não teria outro jeito, a não ser aquele, né? Mas, no geral, eu curti. Não, eu acho interessante essa coisa da câmera, tipo, o Cloverfield ele tem um dos melhores trailers que eu já vi na minha vida, né, que é os caras na festa se preparando pro cara, vai se despedir, vai pro Japão, né, que é a referência ao Japão no filme, é um personagem que vai trabalhar no Japão, ele tá se despedindo, tá dando uma festa e de repente o cara ouve um barulho, ouve um som ensurdecedor, umas explosões, aí os caras saem pra rua pra ver o que é isso e de repente a cabeça da Estátua da Liberdade cai no meio da rua, assim. Então foi um dos trailers mais legais que eu já vi na minha vida. Eu tô olhando aqui umas listas aqui sobre filmes de monstros gigantes, cara. Eu não vi, cara, mas eu tenho que ver isso. Vocês já viram O Ataque dos Vermes Malditos? Sim, claro. Sim, esse é um clássico, cara. Nossa. Acho que passava umas 500 mil vezes no SBT. Cara, olha só, bicho. O filme tem o Kevin Bacon, e o Fred Ward. Se você não sabe quem é o Fred Ward, é o Remo desarmado e mentiroso. Putz, caralho! Cara, combatendo os robôs que saem da Terra e que fazem buracos pra destruir uma cidadezinha americana. Puta, eu tenho que ver. Cara, eu não lembro. Não lembro do Kevin Bacon no filme, cara. Eu lembro mais das cenas dos vermes mesmo. Ele é o principal do filme, cara. Ele é o protagonista do filme. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Esse eu tenho que ver. Puta, só de ter o Remo desarmado e perigoso, já vou ter que ver. Hoje cancelaremos o apocalipse! Então vamos lá, mais monstros gigantes ou não. Rafael, tem outro aí? Sim, eu vou citar um de monstro gigante que na verdade não é de monstro, mas é gigante. Que é um clássico dos anos 50, eu acho. Que é o ataque da mulher de 15 metros. Caralho. Que é a história da louca que... Eu não lembro o que acontece. Só sei que ela é contaminada por um troço lá, de alienígena lá, que de um satélite que caiu, sei lá, alguma coisa assim. Não lembro direito. Ela cresce de tamanho, assim, né? Ela fica grandona e começa a destruir tudo, assim. Cacetada. É uma mulher comum que fica gigante, é isso? Que fica gigante, é exatamente isso. Tipo a mulher do desenho lá do Monstros versus Alienígenas. Na verdade, o Monstros versus Alienígenas, todos os personagens são referências, né? E da guria é justamente isso, né? A referência é o ataque, é o original, é The Attack of the 50-foot Woman. Caralho. Terei que assistir. E você, Pericles? Cara, tem um que, pô, pra mim ficou na memória, porque quando eu era novo, né, assisti quando era pequeno, assim, depois procurei assistir de novo, não achei, vamos ver se o santo YouTube tem, que é voltando, né, o King Kong, mas voltando ao Godzilla, mas é o Godzilla versus King Kong, de 62. Cara, o maior crossover de monstro gigante da história. É verdade, cara. É verdade, cara. Esse deve ter sido o maior de todos, cara, de monstros. O Godzilla aparece na Ilha do Kong lá, né, tipo, não lembro a história direito, porque eu era novo, e lá o pau comeu entre os dois, e depois o King Kong procurando uma revanche, foi pra Tóquio atrás do Godzilla, e Tóquio abaixo outra vez. É aquele negócio, né, cara, tem que ser um jogo fora e um jogo em casa, né, cara. Exatamente. Pode ser só na casa de um, porra, tem que juntar o placar das duas partidas, então tem Exatamente. Que ser em Tóquio também, pô. Filme preto e branco, daquele esquema, assim, bem, bem trash mesmo, né, King Kong, aquele, né, macacão vestido, toda hora a máscara sacode, né, tipo a conga dos parques de diversões, assim, né. Fica a dica aí pra quem curte, o filme, se eu não me engano, de 62, por aí, né, e vamos ver se o santo YouTube parece, né. Quem avisa aquele viado do Peter Jackson? Era essa porra que você tinha que ter refilmado. Tinha que ter feito, exatamente, cara, não King Kong original. Não me ponha no chão! Não me ponha no chão, por favor! Me segure ou eles vão te matar! Agora! Não! Idiota! Tenho dois filmes que eu gostaria de citar. Primeiro é Super 8, que é o do J.J. Abrams também, é outro filme de J.J. Abrams, que é muito legal esse filme, porque exatamente ele pega, além de pegar essa coisa dos anos 80, né, dos filmes dos anos 80 e tal, das crianças, do grupo de crianças e pererê, e acontece alguma coisa estranha, a cidade fica empolvorosa, o monstro dele é a mesma lógica do Cloverfield, o monstro dele não aparece tanto. Diferentemente de outros filmes, ele não é um monstro destrutivo, ele é um monstro amigo, digamos assim, ele se torna amigo das crianças, e tem uma sequência inicial, que é a cena sequência do trem, que é fantástica, que quando o trem descarrilha e o monstro foge, e eu acho muito legal, eu gosto muito do Super 8, acho que foi muito, muito interessante. Super 8 é tipo o ET feito direito, né? É. É tipo aqueles filmes de crianças dos anos 80 total, tipo Goonies e tal. É, o filme... Deu a louca dos monstros e tal. É, o filme, eu vi assim, ele como uma grande homenagem, né, cara? Sim. Porque você vê, voltando à comparação com o Alien, né, pelo fato de você não enxergar o monstro, você só sentir a presença dele, você vê Goonies, você vê Deu a Louca nos Monstros, você vê o próprio ET, né, cara? O contato do garoto com o monstro ali, aquela coisa toda, o olho do monstro, achei total ET, né, cara, separadão assim, grande, então você vê assim, pô, uma homenagem gigante, né, cara, aos anos 80, assim, na minha concepção, né, sobre filmes de alienígenas e monstros, assim, eu curti a beça o filme. Cara, e no final é muito massa aquele final que mostra o filme deles, né, cara. Ah, sim, sim. O filme que eles fizeram. Perfeito, né? É uma homenagem até ao próprio ato, né, cineasta, de ser um cineasta, né, de ser um diretor, né? Aquele filme de curta-metragem lá da molecada. É que Super 8 é um formato de filmagem, né? Uhum. O termo Super 8 é um formato de é tipo de câmera, tipo, né? 18mm. É o tipo de câmera, tipo 18mm, tipo não sei o quê. Tem Super 8 também, né? É a câmera que já não é mais utilizada. E o próprio J.J. Abrams fala que aqueles personagens são muito inspirados nele e em amigos dele quando era criança, né? Que a convivência que ele tinha de pensar em fazer filme e tal. Ele era o gordinho fudido, né? Que só pensava no filme. É, o diretor. outro filme que eu tenho de monstros pra falar, que ele é um filme, na verdade, é inspirado no livro, que é O Nevoeiro, né? Que é inspirado no livro do Stephen King, que conta a história de uma cidadezinha que, de repente, um dia surge uma neblina e dentro dessa neblina vem monstros que ninguém consegue ver direito exatamente por causa da neblina. Então, o terror que tem na história é exatamente as pessoas estarem presas nos lugares tentando sobreviver. E os monstros aparecem muito pouco, aparece uma perna aqui, outra perna ali, um pedaço, uma boca, alguma coisa, e muito pouco do rosto do monstro de verdade. Tem o Thomas Jane, né, que é o Justiceiro, fez o Justiceiro, e eu acho o filme muito bom, e o final do filme até é diferente do livro, pelo que eu não li o livro, mas pelo que me falaram, o livro é o conto, o final é diferente, dizem que o do filme é melhor. O filme foi bem bacana ali, porque, assim, o diretor, ele realmente foi na ideia que o Stephen King tem nos livros dele, que é discutir ali a relação humana enquanto o mundo tá naquele desastre todo, né? Então, você vê umas criaturas loucas lá do lado de fora, do nevoeiro, e causando conflito entre as pessoas que estavam presas no mercado ali. Então, ele acaba sendo até profundo, né? Por causa desse aspecto, assim. Você também nunca sabe do que vai sair daquele nevoeiro, assim. Tudo, pode ser de tudo, qualquer monstro, né? Desde um inseto gigante, né? Que ainda assim você consegue segurar na mão, quanto criaturas gigantescas, assim, de não sei quantos metros, arranha-céu mesmo. E a diversidade de monstros, cada monstro é diferente um do outro. Tem monstro que é mais rasteiro, tem outros que é mais gigante. Eu gosto muito, um filme muito bom, recomendo. Então agora vamos um pouquinho para os robôs, de preferência gigante, mas não sei se tem tantos assim, né? Você lembra de algum robô gigante, Rafael? Sim, inclusive eu vou citar o que é a minha... Eu vou citar uma animação, na verdade, mas é um longa-metragem, então eu acho que cabe, que é a minha animação preferida de todos os tempos, que inclusive eu não tenho vergonha de dizer que eu sempre quase choro com o final, que é o Gigante de Ferro. Obrigado, tá? Roubou a minha opção. Por isso que eu tenho que falar primeiro. Cara, é que não adianta, é o meu filme preferido, cara, minha animação preferida, cara, eu tenho que falar isso aí, porque o Gigante de Ferro é um filme muito legal e que toca bastante num ponto que pra mim é muito sensível, assim, que é a questão da criança envolvida com toda uma criatividade dentro do mundo que não é tão ingênuo, assim, mas quando tu é criança, tu tem uma visão de mundo que tu não consegue ver, né? Tu não consegue entender essa coisa além da ingenuidade típica da criança, assim, né? Então tu vive um mundo que é completamente diferente do que tu tá acostumado, assim, e às vezes tu tem que lidar com essa questão, né, de chegar um momento em que tu percebe que a vida, ainda criança às vezes, que é o caso, o problema que o guri enfrenta, assim, de ver que o mundo às vezes é muito mais complexo e muito mais difícil de entender do que o que ele... Do que como ele imaginava, assim, né? Então, eu acho o Gigante de Ferro muito legal, porque ele é bastante... Ele é um filme bastante sensível, assim. Ele é um filme que ele tem um tipo de sensibilidade, né? Uma animação que tem um tipo de sensibilidade que é, inclusive, difícil de ver em filmes. E é uma característica do Brad Bird, e é uma característica que tem sido frequente nos filmes da Pixar também. Nota esse tipo de sensibilidade em filmes como Wall-E, como Up, como Incríveis também. Quem não assistiu, cara, vale muito, muito, muito, muito a pena. Pra quem não conhece, a história se passa mais ou menos assim, nos anos 50, que, ali na questão da Guerra Fria e tal, que um robô vindo do espaço cai na Terra, encontrado por um menino. Eles meio que fazem uma amizade, assim, E é, bah, o filme é... Caraca, quem não assistiu Gigante de Ferro, pelo amor de Deus, né? É, não, tipo, é muito foda, assim. Muito foda. E lembra o Frankenstein Jr., cara, visualmente, assim, né? É verdade. Claro que não tem aquela pegada de aventura inocente, de aventura mesmo, né? Ele tem justamente esse lado do relacionamento com do garoto com o robô e o lance do governo tentando, né, não compreendendo o robô e tentando detonar o robô e tal. Até porque ele tinha sido criado como uma arma mesmo, né? Sim. Então, ele acontece um acidente que ele vamos dizer assim, bloqueia essa programação dele de querer atacar e tal. Tem essa questão da relação deles ali, que é muito legal. Mas visualmente lembra, né, cara? O Frankenstein não tem como. O filme é justamente sobre esse resgate da inocência, né? Como tu volta pra aquela inocência infantil, como tu volta pra resumir tua moralidade em conceitos fáceis de ser compreendidos quando tu já passou por tanta coisa, né? Que nem no caso do robô, ele perdeu aquilo que fazia ele ser, entre aspas, um adulto, ser criança, e aprendeu com uma criança como ser um superior moralmente, vamos dizer. Dizer assim, né, cara? E também o filme desempenha um papel bastante importante no filme, o Superman, isso que é uma curiosidade. Sim, interessante é, do filme. É também. Inspiração, né? O robô até imita o Superman no mundo. O clímax da história tem a ver com isso, e é uma cena, sim, que realmente é pra desafiar os mais fortes, assim, que dizem que não se emocionam com nada em filme. É, mas o Superman serve de inspiração, não é esse que quebra pescoço, não, tá? É um herói de verdade, tá? Só um aviso aí. Ah, vamos seguir. Pericles. Cara, de robô, é a referência que eu tenho mesmo, não tem jeito. São os animes, foi a maior referência, assim, que eu tenho de robôs gigantes, a série de filmes do Gundam e do Macross. Inclusive, o Macross, ele tem aquela particularidade que os inimigos alienígenas eram gigantes. Então, para poder chegar na altura deles, precisava dos caças se transformar, né, coisa meio Transformers ali, em robôs gigantes para eles se enfrentarem, né, mano a mano com eles. Então, ficou até meio esse negócio de robô versus monstro, porque o aspecto alienígena era meio humano, meio mutante, assim. Então são séries que eu gosto muito, de vez em quando dou uma assistidinha ali para poder voltar as ideias legais, assim. Quem não conhece, não assistiu, assim, eu sugiro, né, Gundam e Macross, sobre robôs. Eu tava até vendo aqui sobre o Cyber Rider, foi um que saiu nos anos 90 aqui no Brasil, se eu não me engano. Uma tentativa de colocar a cultura americana no meio desses lances de robôs gigantes. Então, como fazer? Então, eles meio que juntaram um cowboy com um guerreiro medieval e um pistoleiro futurista, assim, para pilotar um robô gigante, né, num futuro alternativo aí. Então, também é um outro, assim, que chamou a atenção por causa da tentativa do Japão de usar elementos americanos para poder até, sei lá, uma tentativa de conseguir mercado, não sei. Mas passou, né, algum tempo nas TVs aqui e depois sumiu, né? Sumiu de vez do mapa, assim. Mas foi um seriado, no caso, que eu gostei a beça. Matrix também, né, cara? Vamos falar de robô e não falar de Matrix, né? Matrix Revolution lá, com aqueles robôs tentando inventar os robôs piranhudos que caem lá do céu, lá. Então, aquela tropa de robô ali foi uma coisa que eu gostei muito, porque você vê robôs analógicos, né, cara? Tipo, os robôs que são guiados pelo braço, né? Uhum. Como aí nós falamos da Ripley, né, em Alien, o Resgate ali seguiu mais ou menos o mesmo conceito, né, cara? Que você leva o robô no braço. Sim. Então não tem chip, não tem super tecnologia, nem nada. É seu braço e sua perna que vai guiar o robô. É só no joystickzinho, tá aí na É só o joystick. Eu gosto dessa coisa bem, bem cyberpunk, né, cara? Sim, na manivela mesmo, eu acho muito legal. Em Matrix, uma coisa que eu acho interessante é tem essa coisa dos humanos usarem os robôs e pra lutar contra robôs. Então, quer dizer, o robô ele deixa de ser só um lado ou outro, né? Ele se torna as duas coisas, ele é tanto mal quanto bom, dependendo de como se fosse utilizado, né? E os monstros, robôs monstros de Matrix, são bem interessantes, porque eles são meio que uma comédia, deles, né? Que se juntam e formam, e tem assim, barulhos como se fosse um zumbi e tudo. Então. É, eu ia comentar justamente sobre isso que o Marcelo falou. Uma coisa que eu gosto da característica caracterização dos robôs no Matrix é que ele define bem a mentalidade dos robôs como sendo uma mentalidade alienígena. Eles criaram um tipo de consciência que é diferente da consciência humana. Então, eles não são robôs humanoides, né? Tanto que os únicos robôs humanoides que tem foi esses que o Pericles comentou, que é justamente os robôs criados por humanos. Eles são mais inspirados em animais, em insetos e coisas assim, do que propriamente em humanos, né? Mas ainda assim, eles têm, tipo, meio que uma característica própria, uma forma própria de existir, assim, né, de ser, assim. Eu acho isso um acerto bem, bem legal, assim, já que tiveram que mostrar, né, já que fizeram isso, expandiram a história. Achei que foi bem interessante mostrar, assim. É um filme de robô, não são tão gigantes, mas são chamados de gigantes, que é o Gigante de Aço, né, que tem o Wolverine. Ah, caguei pra esse filme, né, quando saiu. Aí depois eu vi com meu filho e é bem legal, não sei nem se foi você até que me recomendou, que tem aquela dinâmica, né, do filho com o pai e tal. É legalzinho o filme, mas é melhor do que eu pensava, assim, não é nenhum, que filmaço, mas é legal. O pessoal falou bastante contra ele, assim, né, e confesso que no começo do filme eu falei, pô, realmente o filme não vai, cara. Mas, pô, confesso que no final, cara, cheguei até a me emocionar, assim. No final, eu curti a beça, assim, na minha concepção, o final, ele justifica o início, entendeu? Tipo, ele vai arrastado, acho que não vai dar nada, aí depois começa justamente esse lance do relacionamento do pai com o filho lá, né, que depois que ele consegue o filho de volta ali por alguns dias, e eles encaram lá os outros lutadores lá, e dali em diante, pronto, aí o filme pra mim começa ali, e no final das contas, gostei pelo final, assim. Vi com meu filho, 26 anos, cara. Foi muito massa, assim, ele torcendo pelo moleque, conseguindo ganhar as lutas, cara. Empolgou, assim, com as cenas, cara. Você sente toda aquela ligação do pai e do filho voltando. Pô, eu vibrei na última luta. É meio Karate Kid, né? Você sabe que o cara vai vencer, mas você fica ali torcendo pra parada encaminhar tudo certinho pra vitória, né? Então, eu curti. Eu achei foda. Foi muito legal ver com meu filho, porque ele tem isso do garoto ser o herói, né? De criar essa identificação do garoto ser o herói, do pai depois acabar virando, de certa forma, uma inspiração pro garoto, porque o pai lutava, ensina e tal, o negócio lá. Tem uma cena meio vergonha alheia, que é tipo o robô dançando. Mas foi muito legal, assim, ele vibrando, assim, que, tipo, você tá reconhecendo, como se fosse ele ali, né? É o personagem que faz a ligação, né? Com a criança é o herói, né? O contrário do que normalmente a gente vê, né? E o Gigante de Aço, que eu achei legal, tem dois conceitos que eu achei interessante. Ele foi considerado por muitos como o Falcão campeão dos campeões do século, desse século, né? Da modernidade, porque é exatamente essa relação de luta e pai e filho e tal. Mas eu gostei muito do conceito que eles utilizaram de robô nesse filme, né? Porque, tipo, além dessa coisa de você controlar como um joystick e tal, ele trabalha muito esse conceito de reposição de peças. Tipo, o robô dele se acaba logo no início e ele tem que ficar comprando peças no mercado negro e não sei o que pra montar um outro robô junto e vai montando pedaços de robô pra poder criar um novo robô. Isso eu achei, tipo, um conceito muito legal, né? Você ter essas lutas espalhadas pelo mundo e você tá comprando pedaços e montando robô pra si. É uma coisa tão exatamente pra criança, né? Tipo, criança que tem essa fantasia de montar um robô, né? De pegar pedaço de coisa, de desmontar pedaço de eletrônico, coisas eletrônicas. É que faz isso até com os bonecos, né, cara? Tira pedaço de um, mistura com o do outro exato. E tal. Então, eu fazia isso, que eu destruía todos os meus bonecos pra tentar montar outro diferente. Eu adorei quando assisti o filme, eu adorei muito. Bom, falando de robôs gigantes, que não tem tantos, né? Mas em breve teremos aí, né, os Sentinelas do filme dos X-Men. Apareceu só rapidamente no confronto final, né, X-Men 3. Só a cabeça do Sentinela, tosca cabeça. E agora aparece... Vamos combinar, desculpa me interromper, mas vamos combinar que não era nem um Sentinela de verdade. É. Que a cena se passa na sala de perigo dos X-Men. É, uma simulação bem tosca. Mas agora vão ter, né? Eu acho que é uma das poucas adaptações, assim, de usar robôs gigantes, né, em personagens americanos, frequentemente, são os Sentinelas, né? Porque desde do primeiro, da equipe original, já tinha esse conceito de ter os Sentinelas, os robôs gigantes caçadores dos mutantes. E agora, no próximo filme, que vai supostamente adaptar, né, sei lá como, uma história bem legal, que é Dias de um Futuro Esquecido, eles, obviamente, têm que fazer parte, né? Porque eles são parte importante da história. E aí começaram a divulgar já as imagens do robô e tal. Então, não sei o quanto de robô gigante vai ter no filme, o quão importante isso vai ser, porque tem muita coisa diferente diferente na história e muitos personagens, pelo que a gente tá vendo do filme. Mas vai ter aí uns robozinhos gigantes aí pra... Ah, pelo que o Bryan Singer tem tweetado, vai ter bastante importância, cara. Porque ele tá falando, inclusive, sobre, pelo menos o que ele dá a entender nas mensagens dele, é como se a realidade fosse Watchmen, assim, é uma realidade alternativa, sabe? Onde desde os anos 70 ali sempre teve sentinelas no governo americano, sabe? É, eu vi o viral que eles lançaram, né? Então mostrou o sentinela meio que vigiando as pessoas e tal. É um sentinela mais magrinho, né? Mais esguio do que o do quadrinho. O quadrinho é mais volumoso. Ui, adoro! Ele parece até ter uma roupa, um vestuário meio esportista, assim, meio coloridozinho, assim. É tal. da Nike, é patrocínio da Nike. E aí eu queria, uma coisa que eu queria, quero ver como eles vão juntar, porque tipo, como você falou, no X-Men 3 aparece na Sala do Perigo eles lutando contra a Sentinela. Se, então quer dizer que já teria surgido Sentinela naquela realidade, então eles vão querer colocar... Não, é, mas eu acho que não, Marcelo, porque assim, ó, o Sentinela que eles colocam no X-Men 3, na Sala de Perigo, é um robô igual aos Sentinelas dos quadrinhos. Então, eles provavelmente, obviamente eles não vão nem citar isso, mas provavelmente vai ser uma coisa tipo assim, não, o que aparece nos X-Men 3 é um robô genérico da Sala de Perigo, entendeu? Não é o Sentinela, porque o visual dos Sentinelas no Dia do Futuro Esquecido tá bem diferente. Não, e pelo que a gente vê, até pela cena extra no Wolverine, os Sentinelas ainda, não acho que eles vão ser criados nos anos 60, na verdade, acho que eles estão sendo criados pra agora. Pois é, aí é que tá, isso que eu achei bizarro, porque o que o Bryan Singer tem tweetado é justamente isso, tipo, sobre leis do governo que colocaram em pauta e tal, mas nos anos 70. É, eu acho que vai ser mais antigo, sim, cara. O viral que tá na internet é, eles surgem nos anos 70 mesmo, eles são criados nos anos 70, né? Quer ver? Até vou procurar o perfil dele no... A página dele no Facebook, que ele tem tweetado bastante coisa disso. Aqui, ó, no final, ele fala... Tem uma que ele fala assim, ó... 18 de maio de 1974, o Congresso passou a HCA, Homeland Containment Act, colocando sentinelas no 5 cidades mais densamente povoadas nos Estados Unidos. É interessante você for ver que só realmente no contexto dos anos 70, para robôs gigantes ficarem sendo aceitos pelo público tranquilamente andando pelas suas cidades, né? É, pois é, né? Eu espero que pelo menos o filme tenha uma porradaria boa de robôs. Que agora com Pacific Rim também, mesmo que não tenha dado tanta bilheteria e tal, mas provavelmente vão surgir vários filmes com robôs gigantes agora. Não, tomara que façam sabe o quê? Que peguem os X-Men e aí o Xavier pega e fala assim: vocês vão ter que unir os seus poderes e criar o Super Mega X-Men. Capitão Planeta. Não, puta que pariu. Chega disso. Eu vou citar um Capitão Sky que tem robôs gigantes, que eles são, na verdade, os, entre aspas, vilões, né? É o Capitão Sky, acho que todo mundo que é nerd assistiu, né, cara? Mas ele homenageia as histórias pulp, né? Passa, inclusive, acho que nos anos 30, final dos anos 30 ali. Que é uma história sobre um cientista louco que quer dominar o mundo e ataca as cidades com um monte de robô voador, né? Robô gigante voador, assim. É o Jude Law, né? O protagonista. Tipo um piloto lá e tal. Bem estilo pulp, assim. Mas é um filme bem legalzinho, assim, bem bacana. Eu gosto bastante desse filme, assim. Claro, pra quem vê como homenagem, né, a essas histórias mais pueris, mais aventurescas, pastelão, assim, basicamente. E pra quem é nerd também, né, que gosta muito disso, porque, tipo, já teve amigos meus que assistiram, que não são tão ligados nessa coisa, que eles acharam chato pra cacete o filme. Bem homenagem mesmo, né, cara? Bem pra quem curte esse tipo de narrativa, assim, né? E o Robô, cara, assim, foi um filme que eu gostei muito, porque mexe naquele... O mesmo que mexeu com Matrix, né, cara? Tipo, até onde a inteligência artificial pode ir, não só o robô, como inteligência artificial, né, do Spielberg, né, com o garotinho lá. Então, são filmes que mexem numa questão que, pelo menos, eu curto muito. Né, sobre até onde a inteligência pode ir, a alma é fruto da inteligência ou ela é outra coisa. Então, assim, foi um lance que eu curti muito. E depois eu fiquei sabendo, né, cara, depois que você conhece o filme, você fica sabendo, pô, que o filme já era de um livro dos anos 50, cara. Então todo esse conceito já tinha sido pensado lá atrás, né, cara, das leis da robótica. Sim, isso é do Asimov, né, cara? É, então são conceitos que poxa, eu acho que como é que eu falo, sei lá, seria de tecnologia especulativa, alguma coisa assim. Então, chegar no futuro aí, onde você compra seu robozinho lá, né, cara, o genérico do bom, e por aí vai, coloca na sua casa, você dá a função, ao mesmo tempo ele tá lá ligado, vendo tudo, estudando tudo, entendeu? Então, acho que são conceitos que são ditos ali, que eu gosto de ficar viajando, né, cara, eu gosto de ficar pensando sobre isso, até onde a gente vai para poder reproduzir a própria imagem, né? Sim. Eu acho que tanto eu, robô, quanto a inteligência artificial tem isso, né, cara? Até onde nós podemos ir para tentar reproduzir a própria imagem, né, cara? Que lance de brincar de Deus mesmo, e a consequência disso, né, cara? Porque tanto um filme quanto o outro mostra a consequência. Eu roubou a consequência com o mundo, né? O que acontece ali com o mundo, né? Até com os outros robôs também, né? Os mais sucateados lá, que são postos de lado pelos novos. E o que acontece com o próprio robô, né? Que é a inteligência artificial, né? Que ele vai atrás da fada azul lá, achando que aquilo é verdade, porque ele foi processado verdade para ele, né? Então, o que é verdade, o que é invenção? Então, são pontos que eu curti muito nesses filmes. Cara, eu tenho dois filmes que eu queria comentar. Um que eu já assisti e outro que eu não assisti, mas eu achei interessante pela sinopse dele. O primeiro que eu queria comentar era o Exterminador do Futuro, mas não o 1, nem o 2, nem o 3, o 4, o Salvation. Porque o Salvation tem robôs gigantes, finalmente. Né? Porque o primeiro, o segundo e o terceiro, você só vê falar dos robôs, mas só vem aquele Terminator forma humanoide, né? E o Salvation não. O Salvation também, quando fui ver no cinema, eu me animei porque eu imaginei, pô, agora a gente vai ver uma porradaria, umas humanos metendo pau, brigando com os robôs gigantes. Opa, robô metendo pau. Ui, adoro! É robô erótico? Isso a gente não precisava ver, né, cara, nos filmes, né? Isso podia passar. Não é Transformers, não, que tem saco e coisas do robô que o Michael Bay bota. Que pariu, não vamos evitar falar de Transformers, por favor. Não, vocês viram que a gente, falando de robô gigante, não tem mais nenhum filme de robô gigante fazer. Não, é, pula esse. Ouvintes saibam que a gente ignorou de propósito. E o Salvation, apesar de não ser um filme totalmente excelente, né, tem seus problemas, mas ele tem umas cenas de perseguição muito interessantes com esses robôs gigantes, né, que são robôs coletores, robôs demolidores e tal, que perseguem, começam a perseguir as pessoas e os protagonistas, e são bem interessantes. Eu gostaria de ver, estão falando que vão fazer outro filme, né, até Schwarzenegger vai participar, que seria, parece que é um pseudo reboot, seria um reboot que não seria reboot, sei lá, bem... Se passar... Nossa, sendo que o 4 já foi um reboot, né, cara? É, porque seria um reboot não sem um reboot de toda a série, né? Assim, a história se passaria mais no passado ainda, antes da Sarah Connor conhecer o carinha, né? Tipo, seria como se a história tivesse uma realidade alternativa onde ela tá sendo perseguida mais cedo ainda, e o Schwarzenegger faria o médico que protege ela, o cientista que protege ela, a partir disso que foi criado o T-800. Quer dizer, foi embolar ainda mais tipo, história. Tipo um prequel. O que é bizarro sendo história de viagem no tempo, que na verdade o prequel de uma história de viagem pro passado deveria ser o futuro, né? Mas enfim, não vamos entrar muito nessa questão. É, né? Absurdo. É. E aí, só não, vejo... eu até achei legal o lance do robô da vez, né, cara? Então, eles conseguirem um robô, né, infiltrador lá, né, cara, pra se infiltrar, ele teria que ser o primeiro a não saber que ele era robô. Então, replicante mesmo, né, cara? Então, isso eu achei legal, uma sacadinha, porque, pô, replicante é muito cyberpunk, assim. Então, tipo, nessa nova onda aí de tecnologia, você não ouve mais falar de replicantes. Ainda tem cyborg, ainda tem tudo, mas o replicante em si não. Então, pô, tanto é que o filme que marca mais, né, esse tema é o próprio Blade Runner, né? Sim. Ele que marca bem isso. Então eles trouxeram de volta essa ideia do replicante, dele não ter noção nenhuma do que ele é, e achei que encaixou ali legal no filme, né? Porque o resto é o básico, né? É. Mas a história do robô achei bem legal. Eu acho que robô geralmente o pessoal associa muito à parte mecânica. Ele tem aquela aparência de mecânico. Mesmo quando ele é humanoide, ele tem aquela aparência mecânico, até por dentro, né? No caso do primeiro Exterminador, que até o meio do filme ele tem o Schwarzenegger, né? Mas depois ele vai mostrando ele como um robô mecânico, né? Mas replicante também tem esse mesmo conceito, né? Embora embora não tenha essa parte mecânica, né, é mais como biotecnologia, alguma coisa do tipo, é o mesmo conceito, né, que trabalha isso. No livro, inclusive, também tem uma outra questão que envolve muito essa questão assim dos robôs, que uma coisa que foi suprimida no filme é que é uma questão de status no futuro o pessoal ter animais. Então muita gente tem animais mecânicos, elétricos, que eles chamam, né? Que são, na verdade, robôs que simulam os animais, e as pessoas têm vergonha até de admitir que tem robôs. Eles tentam fingir que tem animais de verdade, né? Porque, então tem várias abordagens que tem da obra que citam essa questão da consciência do robô, da importância dos robôs e tal. E o outro filme que eu queria citar, que eu ainda não assisti, mas eu fiquei interessado aqui pesquisando, que é o Daft Punk's Electroma. Foi lançado em 2006. Eu achei muito louco, porque é um filme que ele não tem diálogos, é um filme musical, né? Só música e as imagens. E conta a história de dois robôs que estão querendo virar humanos, né? Então eles chegam numa cidade na Califórnia, onde toda a cidade e até os bebês são robóticos, né? Toda a cidade é robótica. Aí você junta com o cientista para o cientista botar pele neles em cima da armadura, da roupa deles, né? Da pele humana, para eles tentarem serem humanos. E isso causa uma complicação para eles na cidade lá e tal. Eu achei muito interessante o filme. Se não me engano, tem no YouTube. Depois eu vou ver se eu vou ver se eu dou uma assistida. Eu não sabia que esse filme existia, mas pode ter certeza que o Daniel HDR deve ter assistido e deve saber sobre esse filme aí. Com certeza. Já que é do Daft Punk. Eles fazem isso, né, cara? Tem o outro lá, que é aquele que é todo feito em mangá, em anime, né? É. E que é também, né, um filme de 2 horas que, na verdade, são as músicas. Depois eles dividiram. Que é o álbum, né? Na verdade. Dividiram em como se fossem videoclipes, né? É, os na caras verdade, são muito, muito conceitual, assim. Sim. Bom, o robôs, cara, tem muita coisa, né, cara? Bem mais até do que monstro, assim. Então, vai ficar faltando trilhões de robôs aí, o pessoal pode citar aí. Mas então o podcast vai ter 5 horas de duração, não rola. Mas, assim, o que eu queria citar é também do Ridley Scott, que é no próprio Alien, né? E na série toda Aliens, até no novo que ele fez aí, o Prometheus. Sempre tem robôs, assim, que tem também essa pegada assim, meio replicante, né? Uhum. Que são os oficiais lá, de medicina, disso, daquilo, das naves, sempre tem, e geralmente são, nem sempre, mas às vezes são bem filha da puta, né? No primeiro filme era, né? Bem filha da puta, escondendo as informações e pouco se importando com a vida do pessoal lá. É, e aí tem muitos outros, cara. Tem clássico como Metrópolis, tem, sei lá, o Homem Bicentenário, que eu não gostei muito, mas também é do Asimov, né? Uhum. É, tem muita coisa aí. Diga que a Terra Parou também, né? Diga que a Terra Parou, porra. Perdidos no Espaço, teve uma versão no cinema também, que é uma merda, mas teve. C-3PO, R2-D2. Tem uns seriados, né? Tipo, Battlestar Galactica, que tem robô o tempo inteiro. Sim. A premissa do Battlestar Galactica, que é Caprica, que até entra mais a fundo naquela questão que eu falei sobre a inteligência gerar a alma. Então, é uma coisa que a série enfatiza muito. Então, realmente, robô tem uma cara... Não dá pra esquecer de Metrópolis, né, cara? Que sim, é um filme que definiu o visual de robôs, né? Basicamente. Sim, e tem os filmes também que tratam do como inteligência artificial controlando as coisas, né? Que, no caso, os dois mais... O mais conhecido, disparado, é 2001, Odisseia no Espaço, né? O HAL 9000. Mas tem um outro filme muito legal também, mais recente, chama Lunar, que tem uma vibe assim, parecida também de HAL. Tem um robô que é tipo essa vibe do HAL 9000. Mas o que eu queria citar mesmo por último, cara, é um que eu sempre falo, cara, porque esse filme é foda demais, cara. Quando a gente vê o Exterminador do Futuro, e disparado meu favorito é o primeiro Exterminador do Futuro, que tem aquele clima mesmo de terror e de suspense e tal, que eu gosto, é o Westworld, cara, que os caras vão pra um parque de diversões só com robôs, de velho oeste. Então o povo vai lá pra se divertir no parque e viver num mundo de velho oeste. Os robôs sempre se ferram, né? Porque, porra, é uma atração. Então o pessoal tem que se fazer tudo pra pra diversão, distração do povo lá. É um filme de 73. Só que dá merda, né? E um robô resolve ir pra cima dos. Fica puto, que o cara fica trolando ele, fica falando, ah, vou matar esse aqui e tal. E sempre ganha os duelos, né? Fica tirando onda com a cara dos robôs e tal. E tem um robô, eu não lembro exatamente o que acontece, mas tem um robô que fica puto lá, que cria consciência e tal. E vai pra cima dos caras e, cara, é tipo o Exterminador do Futuro, cara. Só que é o Yul Brynner, cara, que faz o robô. Cara, é muito tenso, é muito bizarro. Os caras percebem que ele não tá de brincadeira, que ele tá indo pra acabar com eles mesmo. E aí o filme tem essa pegada que tem no Exterminador do Futuro, que é deles fugindo de uma coisa que não pode ser parada, né? É muito tenso esse filme, muito legal. É um filme de 73, mas vale a pena conferir aí quem puder. E provavelmente deve ser mais um filme para a lista das coisas que o James Cameron copiou sem saber. Ah, sem saber, né? Não, mas é, cara. Cara, ele faz uma caralhada de coisa, assim, que ele deve ter visto em algum lugar e ele acha que a ideia é dele e diz, ah, eu acho essa ideia genial aqui. Isso acontece mesmo, cara. Inclusive, eu teve, não sei se foi o Paul McCartney ou quem é que foi processado por plágio por causa de uma música. E aí entrou uma polêmica lá, e aí, tipo assim, os psicólogos falaram que existe isso mesmo, cara. Às vezes tu pode, tipo assim, simplesmente ter uma lembrança muito antiga, assim, que tu obliterou, que é uma lembrança, ela acaba se tornando uma coisa como ficando na tua mente, assim, e uma hora ela vem como se tivesse sido uma ideia tua. Pois é. Depois eu até quero falar contigo, cara, que eu tive uma ideia de uma série em quadrinhos aí original, de crônicas de vários planetas, assim. Eu sei que gosta dessas caradas. É uma ideia original, não copiei de lugar nenhum. É, pois é, não copiei em lugar nenhum mesmo. Ah, que eu ainda não terminei ainda esse troço aí. Puta que pariu. Tem que arranjar onde publicar agora as outras. Tá certo. Anyway. Ah, tem robôs também. Numa das histórias tem robô. Mas não vou comentar. Ah, tu falou tem robôs. Achei que tava falando daquela animação de merda que teve. Muito chato. Não. Eu tô falando que na Crônica do Sistema Solar, a parte que se passa em Marte, eles têm robôs. Mas enfim, vamos ver o caso. Então tá, então. Hoje cancelaremos o Apocalipse! Tem 500 bilhões de filmes de robôs aí que o pessoal vai querer citar. Robô de Star Wars, robô de Star Trek, robôs... Tem robôs até místicos, né, cara? No Hellboy 2 tinha os robôs, sei lá... Como que é robô aquela porra? Tinha o do Thor também, que era um robô lá de Asgard. Tem robô de tudo que é jeito aí. Então o pessoal cita aí, o Monstros também, vários outros que a gente deixou de lembrar aqui. Por favor, comentem aí pra gente citar depois na leitura de comentários, certo? Então vamos para a palavra final dos participantes, Sr. Rafael. Eu quero deixar aí uma menção honrosa, tá? Que é eu vou mandar pra vocês aí, que é um videozinho bem curto. Não lembro de quando que é, mas é antigo. Bambi Meets Godzilla. É uma animação... O Bambi encontra o Godzilla. E é uma animação de um minuto e pouco, um minuto e meio, por aí. É bem interessante. Mostra realmente, sim, de forma realista, assim, o que aconteceria se o Godzilla encontrasse o Bambi. Acho que... Imagina o final. Então, vale como menção honrosa, hein? Tá certo. Marcelo. Ah, eu queria só fazer uma menção honrosa rapidamente mesmo sobre um filme que eu acho muito interessante, é um curta, na verdade, chamado I'm Here, que é do Spike Jonze, que é a história de um jovem robô sucateado que está sozinho atrás do amor da sua vida, a sua robô feminina da sua vida. Tá certo. Você só tá falando em sexo robótico hoje, cara. Quê? Eu já comprei um mumicate e você vem perguntar sexo ocasional? Selo Modeste que você tá querendo botar no podcast. É a história de amor, cara. Assiste lá depois o vídeo, você vai ver a história de amor. Lindo. Maravilha. Tá certo. Pericles. Menção honrosa vai pros monstros, né, cara? Esqueci de comentar um que me assustou nas noites com SBT, que é o Alligator, né, cara? O jacaré gigante dos esgotos, então... Pode crer, cara. E aí minha menção honrosa, porque realmente eu passei a ter medo de jacaré por causa desse filme. Tá igual, o meu foi com tubarão, cara. Tubarão, é. Eu não podia entrar numa piscina que eu achava que ia sair um tubarão do ralo pra me pegar, cara, quando era moleque. E o Alligator, o pessoal fica bolado que do esgoto vai aparecer o jacaré também. É, uma lenda americana lá de cria. Tanto é que tem o Croc, né, do Batman, que segue esse conceito, né? Sim. Do monstro do esgoto lá. Então fica aí, tipo, sempre lembro da cena que ele quebra o asfalto e se ergue lá no meio da cidade, comendo todo mundo. Aquela tosquice sem dinheiro dos anos 80, né, de querer fazer um filme mega desse com a criatura gigante, né, aquele jogo de câmera ali, aquelas maquetes do outro lado, então, realmente muito bacana. Isso aí, cara, obrigado pela presença aqui, parabéns pela HQ que tá bombando lá fora. Pô, sucesso, novos projetos e cada vez mais nós vejamos o seu nome aí nos topos do New York Times. Opa, obrigado a vocês aí pela oportunidade aí, né, desse canal, para falar um pouco do trabalho e trocar essa ideia, né, cara, que esse tema, pelo menos para mim, é maravilhoso, monstro, robô gigante. É uma fantasia mesmo de infância, né, cara? Cresci também assistindo, né, na nossa querida Manchete, né? Tudo que eles conseguiam trazer pra gente. E, mais uma vez, obrigado aí a toda a equipe, ao programa e tudo mais. Isso aí. Tá convidado aí pra voltar, cara. Sempre que quiser. Pô, tamo junto. Bater um papo aí de boteco com a gente, estamos aí. Demorou. E assistam nos cinemas, não temos patrocínio, né? Fazer o quê, né? Mas assistam o Círculo de Fogo nos cinemas. Eu, com certeza, irei assistir. Vamos prestigiar aí o trabalho do Del Toro, e esse filme que parece tá bem legal, cara. Não, não vão na onda dos americanos que torcem o nariz, que, porra, aqui no Brasil sempre teve essa cultura desse seriado japonês, o pessoal curtiu também. Sempre teve muitos fãs aqui, e vale a pena conferir. Eu não sei se vale, porque eu não vi, né? O Perix gostou do filme, né, isso, Perix? Gostei, gostei. Muito bom, cara. Pode ir sem medo. Isso aí. Acredito que deve estar muito legal. E é isso daí. Vamos assistir Círculo de Fogo, que está nos cinemas agora, certo? Espero que todos tenham curtido. Até o próximo podcast e whatever! Well, everybody's heard about the bird. Leitura de comentários, aqui é o Freud, estamos aqui com o senhor Marcelo Soares e o senhor Moura. Comentários sobre o podcast 150, um podcast especial que teve a Rádio Areva. Quer começar aí, Moura? Vamos começar aqui então com o cara que tá ganhando o prêmio de putinha do Areva, que é o Mustaine. Que perdeu o set. E que ele diz assim: parabéns, seus putos. Podcast Areva, o melhor podcast do Brasil, will. Foda-se Braincast, MRG, Jovem Nerd, ou seja lá quem ganhou essa merda. Enfio e o Pix, onde o Batman guarda o Batscud e o Areva. Cara, o Mustaine, ele tá ficando tão putinha que teve um outro comentário dele que ele falou assim: sacanagem, queria ter participado do quiz, mas nem fiquei sabendo, que eu sou quase um ermitão sem Facebook, Twitter ou Skype. Problemas com ex-namorada ciumenta, saco? Vou reativar essas paradas só por causa de vocês. Tá mal sua vida, hein, Mustaine? E tem aqui do Edson FC, eu acho que é assim que pronuncia, que ele diz: o melhor podcast da história do Areva. Rachei o bico várias vezes aqui no trabalho. Ideia muito boa para comemorar os 150 anos do Freud. Início do cast. Digo, o Areva. Foi meio ingênuo achar que o Freud só tem 150 anos. Mas é legal que o pessoal curtiu essa inovação. Teve gente que deu uma reclamada ali, fez uma crítica aqui e ali, mas na maioria eu tô vendo que o pessoal curtiu pra caralho isso aí. É aquilo, a gente tenta sempre nos podcasts comemorativos fazer alguma coisa inusitada ou diferente, né? No primeiro foi o do Aquaman, no de 50, né? No de 100, a coisa inusitada foi a gente atender um pedido dos leitores e ouvintes, que foi fazer o podcast regional, né? E pra esse a gente inventou essa brincadeira aí. Mas legal que o pessoal curtiu, mas já estamos de volta à nossa programação normal, certo? Só em ocasiões especiais que a gente vai inventar essas coisas inusitadas. Essas pirulas. E o Fórum Looker aqui, que ele falou: caras, quando a gente pensa que já viu de tudo nessa vida, o Areva vai lá e faz algo que abriria um sorriso no pessoal do Monty Python. Isso, elogio maior que esse, não dá pra fazer, né, cara? Porra. Vocês estão de parabéns pelo show. Ri do começo ao fim, inclusive das porcarias de piadas de português. Agradeço essa parte. Humor, Anuel. Manda uma congratulação pro seu primo, cara. Pode deixar, né? Vou falar com ele diretamente aqui. E o povo da Rodoviária ficou olhando estranho pra mim. Mas a música Superman foi foda. Vai virar hino do Areva. Superman já é tão hino quanto a do Surfing Bird, cara. Já tá no DNA já do Areva, não tem jeito. A gente vai tentar uma entrevista com os The Fevers. Os The Fevers. The Fevers. Hein? É, que merda de participação, cara. Isso foi muito improvisado. Mas é bom, é assim, que fica bem vergonha alheia mesmo. Cara, até o Márcio Gomero falou assim: muita vergonha alheia esse podcast, mas parabéns assim mesmo. Mas vergonha alheia também está no DNA do Areva. Se vocês olharem, um dos primeiros podcasts que a gente fez foi justamente sobre vergonha alheia, cara. A vergonha alheia tá tão DNA do podcast que, cara, a gente convidou o Modesto pra participar. Sacanagem. Mas tem que trollar o Modesto. Né? Não, mas o Modesto, tem alguém aqui que faz, conta mais história que dá vergonha alheia do que o Modesto? O Modesto não tem... Não tem filtro, cara. Cara, me desculpa o Alex, mas o Modesto conseguiu barrar o Alex nesse quesito aí. Cara. Era pro Alex fazer esse papel, né, do cara sem filtro. Mas o Modesto chegou e chutou. Ele tem cada história que tu não acredita. Fora as que a gente edita para que não dá pra aparecer no podcast, senão dá processo, dá cadeia. Tem umas que a gente veta, tem umas que a gente veta. Vocês acham que o selo Modesto de qualidade é baixo? Ele é muito mais baixo do que vocês possam imaginar. Mas é isso aí, os meus comentários. Tem 39 comentários, comentário pra caralho, escolhi esses três só mesmo. Beleza, Marcelo Soares. O primeiro que eu selecionei aqui foi do Eduardo Souza, que ele diz: achei bobalhão demais. Pra mim não deu certo esse formato, mas parabéns pra tentar algo novo. Bem, Eduardo, a ideia era ser bobalhão mesmo, era ser bem palhaço mesmo, uma coisa, ser bem improvisada. E não deu certo esse formato, mas que formato? A gente só fez um programa, não? Formato a longo prazo. Tipo... Não, muita gente achou que era um formato novo e tal. Não, cara, a gente não vai repetir isso não, bicho. Quem sabe, né, daqui a quando fizer 200, 250, não sei. Mas geralmente a gente quer fazer sempre um troço diferente nos comemorativos. Então não sei se a gente vai fazer esse formato alguma vez de novo. Se vocês gostaram, peçam. Peçam. Peçam também, pode ser. Que merda, hein? É, cara, você não pode agradar todo mundo. Muita gente elogiou aí. O Eduardo achou bobalhão. Um monte de gente curtiu o comentário dele. Teve 5. Um monte de gente não, né? 5. Inclusive o Marcelo Soares curtiu o comentário dele. Pois é, eu concordo com ele. Bobalhão, mas a ideia era essa. Ô, Eduardo, a gente vai fazer um podcast nostálgico diferente, que a gente nunca fez antes, tá? Vamos colocar a Angélica e o Silvio Santos na capa do podcast. Você vai adorar esse. Vou fazer isso em homenagem. E os The Fevers. E os The Fevers, tá certo. Aí, em cima do que o Eduardo falou aí, o Paulo Luker falou que o formato nem é tão novo assim, que já viu algo parecido no Jovem Nerd, mas que o do Areva foi bem melhor, olha aí. E o Homem Animal falou muito pelo contrário, disse que ficou um pouco bobo, cansativo e sem sentido em alguns momentos. E reclamou do Freud e Ofélia. Mas deu muito certo. Ficou surpreendentemente bem produzido, as falhas no formato podem ser corrigidas com um pouco de experiência. É, cara, não se empolguem não, hein, cara. Daí é uma vez na vida, outra na morte. Estamos de volta à programação normal. Mal e calma, muita calma nessa hora. Outro comentário que eu selecionei foi o do Mustaine, que ele fez. Eu não vou repetir aqui o jeito que foi dito durante o podcast, mas ele falou do Piuí do Rafael, né? Que fez: porra, Rafael, Piuí? Cara, esse Piuí, eu me mijei de rir com esse Piuí, cara. Eu tava editando toda vez que eu via, não tinha como não rir, cara, do Piuí. Do Piuí do Rafael. E pra galera conhecer os bastidores, o Modesto não entendeu a piada na hora, ele não deixava o Rafael falar o Piuí. É, ele ficava me interrompendo. Então tá bom, então o Rafael depois vai fazer o Piuí. Não, filha da puta, espera aí, deixa o cara fazer, o cara vai fazer, bicho. Cara, foi uma zona esse podcast, foi muito legal, a gente se divertiu pra caramba. Foi legal que muita gente se divertiu também, gostou, não agradou a todos, mas ninguém agrada a todos. Cara, foi muito divertido. Pra gente foi muito divertido, cara. E se foi divertido pra parte do nosso público também, pra boa parte dele, então valeu muito. O outro comentário foi do Felipe Garcia, que eu selecionei aqui. Ele disse que: achei bacana o episódio. A parte do Agurus na rádio foi sensacional. Acho que o único problema foi ter colocado o Modesto como principal. Ele é meio lento pra fazer locução, com aquela voz de asmático. Parecia que ele ia morrer a qualquer momento da gravação. É, não, Felipe, o que eu tenho pra dizer a você é... cigarros. É, pois é. Isso é um problema sério. Ah, cara, mas o Modesto foi bem, cara. O Modesto é locutor, ah, rapaz. Isso, acho que ele tava um pouco enferrujado, mas se mandou bem, porra. O pessoal fica pegando no pé demais também. É, o Modesto manda tão bem como locutor lá que o programa dele acabou, né? Não, sacanagem. Para de trocar, cara. Seguindo com a leitura dos meus comentários, o próximo que eu peguei foi do Loney. Deve ser Loney Tunes, ou sei lá. Que ele disse que essa Márcia é uma prostituta com marca registrada mesmo. Mas quebrando meu código de conduta de não comentar, parabéns pra vocês pelos 150 episódios. Obrigado, Loney. Vou admitir que não gostei tanto, apesar de alguns momentos bem engraçados. Ainda assim, é muito bom ouvir uma comemoração diferente das tantas outras que tem por aí. Já achava que o podcast de vocês tinha uma das melhores edições, principalmente no que tange, a palavra bonita, tange, a trilha sonora. Mas dessa vez vocês separaram. Ou o Marcelo superou, sei lá. É, o Marcelo, o DJ que detona, se superou. Foi realmente foi um trabalho complicado, mas o time tava coeso, a equipe tava junto, o técnico treinou bem e nós chegamos até o final. Você somou os três pontos, né? É, exatamente. E só leu esse comentário pra se autologiar, né? Puta que pariu. Importante a gente empatar e somar os três pontos. O próximo foi do Luiz Garavello. Ele disse que repassou várias das dicas sentimentais passadas no podcast para os amigos deles e todos já conseguiram sair da solteirice e agradeceu a Rádio Urareva e disse que vai mandar um CD do Sambô pro Daniel HDR. Aí, Daniel, ganha um presente. Aê, Daniel, se deu bem. CD do Sambô. CD do Sambô. Coisa boa, melhor que isso, só biquíni cavadão. Não, cara, porra, Sambô consegue ser pior do que qualquer coisa que existe no mundo, né, cara? Puta que pariu. Não é pior, não, desculpa, não é pior que Jorge Versilo. Nada é pior que Jorge não, Versilo. Não, é pior, cara. Sambô é pior que Jorge Versilo, desculpa. Sambô. Não. É Jorge Versilo. Não, não é. Jorge Versilo cantando a música do Homem-Aranha. Só se o Sambô cantar a música do Jorge Versilo. Cara, não dá essa ideia, maluco. Ou fizer um dueto, talvez. Porra, mas ainda é melhor do que cantar Sunday Body Sunday, cara. Se ele fizer uma música que já é uma merda, foda-se, né? A merda é quando ele faz, estraga as músicas boas, cara. É. Sunday Bloody Sunday, skin do. O que eu acho mais legal do Sambô cantar Sunday Bloody Sunday no ritmo de samba é porque a música fala de guerra, morte e. Não, cara, a música não tem nada a ver. E o cara cantando em tempo de samba, todo mundo alegria sambando assim, todo mundo chorando. É, não, e desde tipo... uma hora que ele começa assim, ó. O nego velho, nego velho, nego velho. Que porra. É, enfim, seguindo, tem mais um comentário do Mustaine, nosso comentador já número 1 quase, que ele disse que, caras, o Serjão, não o Silvão, digo o Sidão, é muito foda, ele e o Freud roubaram a cena de risada como se não houvesse amanhã na parte da entrevista. Eu confesso que a minha parte preferida foi na entrevista, eu ria de me mijar toda vez que eu via essa entrevista, e eu tava na gravação, cara, e eu ainda ouvia isso tudo, então toda vez que eu vi o Sidão comentando e rebotando, não é a gráfica da MASP. Cara, então... e agora um comentário de bastidores, pra vocês saberem. Quem ia fazer essa entrevista era o Rafael, cara. Essa conexão do Rafael tava péssima. Eu tive que improvisar ainda em cima do que o Rafael ia falar, cara. Foi uma zona fodida, mas ficou muito legal. Agradecer também aqui ao Sidão e a todo mundo que participou, né? Ah, pois é, um monte de gente aí se dispôs a perder um tempo da sua vida fazendo essa gravação sem sentido. Queremos agradecer a todos eles. Ah, e outros mais iam participar também, amigos nossos, mas infelizmente a gente foi meio corrido para poder dar tempo de editar e tal, então acabou não rolando todas as participações, né, que a gente gostaria. Mas outros virão, outros comemorativos virão, aguardem o podcast 200, eu não sei que porra que vai ter, mas vamos inventar alguma bagunça de novo. Apresentado pela Angélica com os The Fevers e... vai ser um podcast sobre karaokê, a gente cantando as músicas, o Marcelo vai cantar a música da Angélica. Vou de táxi... Você sabe... Não, pelo amor de Deus. Próximo comentário. Próximo comentário, na verdade, não vou ler o comentário, que já se prolonga por algum tempo e a discussão não se atém a esse tema de podcast que foi, que é o da Júlia, que ela vai falar de novo de Terra Nostra. Eu li aqui, Júlia, também achei muito louco. Terra Nostra, não. Terra Nostra, aquela novela que tinha o Mateu, a Juliana. É Terra Nova, cara, de novo essa porra. É, dessa vez eu falei de propósito. É, concordo, é muito louco, uma galerinha do barulho apontando outras confusões de roteiro, realmente uma viagem. Sim, ela elogiou aí, que vem o podcast Areva 300 e tal. Exato, leva 300, no 200 vai falar de 200 léguas submarinas. Meu Deus, não é 200, puta que pariu, vai, próximo. Os comentários do podcast já acabou. É, vou pegar alguns aqui. O Marco queria participar da promoção, mas disse que não faz a menor ideia do que é pirangueiro, mangador, leso e tampa. É, vai pesquisar, rapaz, porra. Não é esse porra que quer tudo de mão beijada hoje em dia, rapaz? É, porra, vai pesquisar e responda lá na promoção, cacete. O Felipe Garcia falou que o melhor episódio foi o de Cantadas de Pedreiro, sem dúvida. Aí o Hever falou que esse não sabe o celular dele nem a pau. E o Mustaine disse que o favorito dele é o Games de Luta, foi o primeiro que eu ouvi. Logo de cara me viciou nessa merda. Cara, mais uma bastidores do podcast. Um dia vamos lançar um livro de bastidores, que nem o Porta dos Fundos. Esse do Games de Luta, Mustaine, a gente já tinha gravado uns 20 minutos de um podcast sobre games. Quando eu falei, não, cara, para, tá ficando uma merda. Vamos ser mais específico. E aí a gente começou de novo, cara, o podcast depois de, sei lá, meia hora. E aí começou do nada, começou um outro tema. E saiu esse daí, que você é o seu favorito. Totalmente nas coxas. Parece que o que é feito nas coxas, parece que são os melhores, né? É, às vezes sim, às vezes não. Depende, né? E praticamente não, né? Só que praticamente não, mas eu sou pro Curará. Então, o Coral King, vejamos o que vai sair dessa inovação. Ah, porra, viado. Ele já tá comentando antes de ouvir, de novo. Esse cara comenta antes de ouvir o podcast, que merda. Querendo saber qual era a inovação e tal. É, aí depois ele disse que não entendeu nada dessa porra de pirangueiro, mangador, lesa e tampa. Isso é nordestinês, Coral King. Pra você vai ser mais difícil do que pros outros saber o que que é isso aí. O Rever falou que gostou do formato, ficou muito surreal, e sugeriu de ter mais três ou mais séries de perguntas, ficar menos enjoativo para quem escuta. Tá bom, Rever, obrigado pela sugestão, está anotada, só que o quiz foi só dessa vez. Então, o Barry White, ele comentou aqui, elogiando, parabenizando o podcast 150. O Magnus 10 disse que sabe que são as expressões, mas ele não deve estar afim da camisa, porque não, ele ainda não está participando da promoção. O Cliff também elogiou. O Cliff Rodrigo Silva disse que ficou engraçadíssimo, gostou do formato. O Yuri Salvador falou, muito foda o podcast, parece que eu fumei maconha antes de ouvir. O Dr. Griffin deu os parabéns, que veio mais 150 podcasts, e disse que vai falar com a Márcia para ela voltar pro Rafael, que o chefe dela é amigo dele, que ele vai fazer a cabeça da moçoila. E aí aproveitou aqui, contou uma historinha sobre o podcast dos dinossauros, que ele só ouviu depois, né? Ele falou que pegou um caderno dele muito tempo atrás, um caderno dele de terceira série, ensino religioso. Aí tinha um exercício de a professora, depois de comentar uma passagem da Bíblia, perguntava quem eu considerava meu salvador. Ele respondeu que o salvador dele era o T-Rex. Que T-Rex era o melhor caminho a seguir. Que aluno troll, cara, de ensino religioso, filha da puta. Aí ele não lembra o que a mulher pensou, não lembra o que ela fez, mas ele disse que até hoje ele acha que uma religião de dinossauros seria uma boa. Puta que pariu. O Secret elogiou o Rumo aos 200 Casts. Val Rodrigues falou que foi o melhor Arueva de todos. O Brasilíspolo, quando você pensa que não pode ter um programa mais vergonha alheia que o de cantadas e o de carnaval, eles se superam. Parabéns. O Mustaine falou que gostou do formato, mas que devia ser um pouco mais curto, que senão fica cansativo. Homem Animal comentou, esse foi muito bom. Parabéns ao Sidão por participar de um quadro do Zorra Total de 2000. Só tem uma coisa, Homem Animal. Esse quadro não é só um quadro do Zorra Total de 2000. Esse quadro é velho pra cacete, meu irmão. O quadro da Ofélia, que não era pra ser exatamente, mas acabou ficando igualzinho a Ofélia. Esse quadro é um quadro de humor antigo pra caramba, cara. Que foi reaproveitado depois do Zorra Total. Retornaram com o quadro no Zorra Total, mas esse quadro é muito antigo. O Marco também elogiou. Parabéns aos 150 programas, sempre abordando temas interessantes, como o humor, continue assim. Tá puto lá porque o filme do Wolverine Imortal tá passando e não, na cidade dele, e não passaram o Man of Steel. É, mas fazer o quê, né? O Stuart botou uma música aqui, que ele disse que se ele tivesse participado ia pedir essa música. Porra, aí eu fui olhar que música é. Diz que cita o Freud na música, não sei o quê. Porra, a música do Leandro Learte, meu irmão. Leandro Learte, não. É pau a pau com o Sambu, é uma merda também. O Strider Tag deu os parabéns, gostou muito do emulador de rádio, não sei o que lá. E o Márcio Gomeiro me elogiou, disse que foi a melhor parte, foi a do Freud. Tá certo, tá certo. Esses foram os comentários do podcast. Mais uma vez agradecer aí todo mundo que participou. Todo mundo que curtiu, todo mundo que não curtiu, e comentem mesmo o que gostaram, o que não gostaram. É importante, sem sacanagem, a sua importante é a opinião para nós, entendeu? Essa é. E tem coisa aí do Twitter, não é isso, Marcelo? Tem, no Twitter até que foi movimentado nessa semana um pouco. Teve um comentário do Thiago Fonseca, que participou até do quiz, do podcast, que ele disse que a participação do repórter Daniel HDR na Rádio Areva é a melhor, decididamente a melhor de todas as participações do podcast. E aí o senhor Daniel HDR respondeu essa mensagem a ele dizendo: obrigado, Thiago, mas nunca, nunca mais cubro show para esses tratantes do Areva. Pô, ele não gostou, cara. Ele entrou na faixa. Entrou na faixa no show do Sambu como imprensa pelo Areva. Porra, que mal agradecido. Não é? Acessa camarins e tal. É, pode ir lá tirar fotos e pegar autógrafos com os integrantes desse grupo tão nobre e ilustre. É, um outro comentário que teve no Twitter foi da Caroline, arroba babu, _ Carol. Podcast anterior, teve a leitura do comentário, nós comentamos um comentário dela e agora ela está dizendo que acabou de ouvir o Areva e foi lida. Mas esse tweet todo é só porque eu acho que o Rafael Algures é a Lisa Simpson do Areva. E aí, faz todo sentido. E o Rafael respondeu dizendo que não sabe se foi um elogio ou não, mas agradece. E o último comentário de Twitter selecionado foi da Bruna Bay, que é arroba Bruna _ Bay, que ela participou também do podcast pedindo uma música e o Modesto foi inventar de dizer que ela tinha ganho um prêmio e é que ela tá dizendo que ainda tá esperando o jogo da vida que não foi enviado pra ela ainda. É Modesto. Agora o Modesto se vira Modesto, compra um e manda pra ela. Ainda bem que ele ofereceu o jogo da vida, se fosse o PlayStation? É, se fosse o PlayStation ele tava lascado, eu ia ter que pegar um PlayStation 1, né? Ainda não. É, pois é. Outros no Twitter aqui, que eu vou comentar rapidinho. O Christian Odork falou: que barbaridade esse podcast Areva. O Paulo Torres colocou aqui: podcast 150 Areva deveria ganhar todos os prêmios da Podosfera. Tá muito bom, e rindo aqui. Tá certo. O Estevão Ribeiro comentou que por causa do Rafael, né, que o Rafael divulgou a música do Teodoro Sampaio lá no Twitter, que fez parte do podcast, por causa dele ele ficou com essa música na cabeça. Que merda, hein, cara. Então é isso, pessoal. Continuem participando aí com seus comentários, reclamando, não reclamando, elogiando e o que seja, opiniões, complementações dos nossos temas. Falem aí dos robôs que a gente não citou no podcast de hoje, dos monstros também. Mandem tweetadas pra gente lá no @Areva. Mandem curtires e comentários lá no Facebook @Areva. E participem na promoção, porra! contato@areva.com. Vocês têm que responder aí, rapaz, quem é os membros do Areva. O mais pirangueiro, o mais mangador, o mais leso e o mais tampa. Não me perguntem que porra é essa. Eu também não sei. Mas eu não posso participar da promoção. Então eu também não vou pesquisar. Quem vai analisar é a nossa comitê, o nosso comitê nordestino, que é composto pela senhorita Camila Tel e só ela. Porque nem o Marcelo sabe o que é também. Então é isso. Mandem suas respostas e concorram a uma camisa da loja As Baratas, né? Tem as camisas do Freakazoid, Vida Louca e Próspera e Greijo. Então, vocês participam aí da promoção, ela vai escolher uma das respostas para ser o felizardo ganhador dessa camisa. É, o Areva vai fazer aniversário, mas quem ganha o presente é você. Puta que pariu, eu já usei isso na outra promoção. Isso é o marketing mais canalha. Mas... Isso é a primeira aula de faculdade de publicidade. Isso é o marketing mais vergonhoso de todos. É isso. Mais alguma coisa, senhores? Ou cálice para sempre? Amém. Aleluia. Então, até o próximo podcast. Ó, semana que vem, podcast. Mais um convidado especial. Estamos sendo, né, presenteados com várias participações aqui. Estamos frequentados aqui. Um monte de participações no podcast passado. Hoje também, participação especial. E o próximo também. Não perdam o próximo podcast. Mais uma participação muito legal. E fica a dica, hein? Ele estava no podcast 150 também. Então, até o próximo podcast e... Areva! Eita, o cachorro tá que tá aí, onde é isso aí? É aqui, o vizinho, pra variar. Podcast Areva foi editado pelo Mike Soares, Produções Midiáticas.